aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais... Eu falei errado já. É tanta emoção que já comecei errado. Olha, tá ansioso, tá ansioso. Deixa eu queimar meu cosmo aqui, peraí. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo... Jorge. E eu falei nada. Eu não falei nada, velho. Ah, é o Edu, foi o Edu, então. O Jorge começou, continuei. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, queimando o cosmo, ele, Eduardo Filhote. Shiryu, amigo! Vixe. Junto aqui conosco nesse universo aqui, nessa constelação, Neilson Lopes. Malegno. Ó, fã aí do Vai Ceia. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado mais que especial. Vamos deixar de formalidades, né? Não é mais convidado, né? Já é da casa. O nosso querido Jorge, lá da Animesphere. E aí, pessoal, beleza? Vamos falar daqueles quatro filmes que quase ninguém dá muita atenção, mas que são fodas pra cacete. Isso, quase... Como assim quase ninguém dá atenção, cara? Pois é, cara. Dias de revelação hoje. Não, eu tô dizendo, muito youtuber que pega cavaleiros pra fazer, eles só pegam a série base, eles não pegam os filmes. É, e só a 12 casas ainda, esse rádio. Por isso que eu falei que quase ninguém dá atenção, mas são fodas pra cacete. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, cidadãos! Então, alguém aí sabe me informar se tempo no Instagram, Facebook, WhatsApp conta pra porcaria da aposentadoria? Não sei, cara, mas esperamos que sim. Por que isso? Que puta que pariu, cara. O povo não faz mais nada nessa vida, só fica nessa merda desse WhatsApp. Tá foda. Certo, pessoal, bom, hoje nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, pra ser mais preciso, os quatro filmes clássicos que nem falou o Jorge aí, né, nós temos seis filmes dos Cavaleiros, sendo que cinco deles são anime e um é 3D, porém a gente só vai falar dos quatro clássicos, porque o quinto, apesar de não ser tão antigo quanto os outros, ele vem só depois da saga Hades, e como a gente está falando de Cavaleiros cronologicamente, né, nós vamos falar só dos quatro clássicos aqui. Possivelmente a gente vai falar do filme O Prólogo do Céu e nunca vamos falar aí do filme aquele 3D dos Cavaleiros, né? Ele não aquilo existe. Aquilo de lá, nem 99 centavos bacião não serve, cara. Sorte de vocês, a gente vai ter que falar. O lixo. Vai ter. Coitado de vocês, coitado. Mas enfim, né? Como aqui a gente não é profissional, a gente faz o que a gente gosta, não o que a gente precisa. Bom, então, vamos primeiramente, antes dos nossos recadinhos, a um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora nós temos os nossos recadinhos do Zodíaco, não é, Edu? É isso aí, Timbu. Então, galera, se você quer caçar aquela maçãzinha de ouro marota que caiu de meteoro ali lá no Facebook, você pode encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo lá no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você tá em viagem turística lá por Asgard, assim, curtindo aquele inverno cabulosamente congelado, e você lá a conexão é muito ruim, você pode twittar a gente lá, que é rapidinho, no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você tá lá empolgado com o irmão da Atena que apareceu, tá lá no cinema, tá vibrando, e incrivelmente largou seu videogame de lado por um pouquinho, então você pode aproveitar que você não está jogando e conversar com a gente lá no nosso perfil da Alvanista, lá no @machinecast. Agora, se a treta pega fogo, você mistura religião cristã com religião grega, com religião nórdica, com tudo, e o circo pega fogo, e até o capeta aparece em seu lugar, é acompanhar a gente lá no grupo do Telegram. Você tá ouvindo o cast na missa, né? O bicho pega. É, você tá ouvindo o cast na missa. Ô, véi. Entendeu? Ô, foi tanta referência que o Chiru chegou até a tirar a armadura, velho. Então, antes que o Shiryu dê seu golpe fatal e acaba com tudo, clica no link do grupo aí na descrição e entra com a gente lá, que o Cólera Dragão vai ser fatal. Aproveita que o Shiryu ainda não vai disparar o Cólera dos Dragões, hein? Caraca. É, aproveita. É, aproveita que ele não aprendeu isso ainda. Por isso que eu falei, aproveita que ele ainda não sabe disparar isso aí. Ainda, é. É. Certo, pessoal. Então, não esquecendo aí das nossas famosas recomendações, né? Se você gosta aí do nosso trabalho, ouviu um episódio, gostou, é ouvinte antigo, é ouvinte novo, quer ajudar a gente, então indique para uma pessoa aí que você gosta. E, né, pra gente poder propagar a palavra e poder ajudar as pessoas também, hoje eu vou falar para você indicar para aquele teu amigo que é desenhista de sala de aula. Sabe aquele cara que tá lá desenhando sem fazer nada, até tentando fazer algumas coisas diferentes enquanto o tempo não passa? Então, pede pra ele parar um pouquinho lá, indica o MachineCast pra ele, daí ele pode ouvir o MachineCast e desenhar ao mesmo tempo. Vai que, né, ele pode gostar do episódio e pode indicar pra mais pessoas. E assim a gente vai propagando o MachineCast. Então, é isso aí. Pra você que estiver desenhando na escola ou no trabalho, né, o Spider? É, pra escola ou trabalho, né. Esses dias eu peguei um cara fazendo isso no trabalho, desenhando. Eu perguntei pra ele se ele não tinha o que fazer da vida, né. Enfim. Ok, ok. Certo, pessoal, então, dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar de Cavaleiros do Zodíaco, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aí de Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes eu gostaria de falar aqui com os meus encarecidos amigos aqui. Hoje em dia, gente, hoje em dia, o que nós ainda consumimos de Cavaleiros do Zodíaco aí? Eu, pra quem não sabe ainda, talvez a maioria dos nossos ouvintes que não estão nos grupos e nas redes sociais não sabem, recentemente eu adquiri aí um Xbox One e eu estou coçando a mão para comprar Cavaleiros dos Zodíacos Soul of Gold. Porém, eu me dei conta agora que ele não tem para Xbox. Eu acho que é só PlayStation 4 e computador. Não tem para Xbox, cara? Cara, se eu não me engano, eu acho que é só para PlayStation 4. Eu não sabia disso, e velho. Computador, cara, porra. Sua força verde ficou roxa. O anterior, ele não é retrocompatível. Mas mesmo que seja, eu acho que não tem nenhum outro Cavaleiro, não tem jogo do Cavaleiro pro Xbox. Eu acho que é tudo pra PlayStation 4, cara. Que isso, cara? Nem o Soul of Gold não tem? Não, eu acho que é tudo pra PlayStation e computador. Pra Pra console é só, só tem pra PlayStation. E é. Computador Caramba, tem. Caramba, cara. É, é velho. Quem mandou você do lado verde? Inclusive pra... É. Fazer o quê? Inclusive lá pro... Pra, mas Steam eu tenho um computador, tem, né? Agora quem tem Oni e Max e Mac... Não. Tá ferrado. Eu tenho tá ferrado. PC. Aí dá a chance de comprar. Só que nessa sala, né, nessa última sala da Steam, não entrou em promoção a porra do jogo. Não pude comprar. Não vou pagar R$150 pelo jogo. Tem um torrentão do mal aí de graça, cara. Nossa senhora, vocês também. Não, mas assim... Quem mais tem consumido alguma coisa atual dos Cavaleiros aí? Quem é que tem assistido Ômega? Pois é, cara. Eu ia comentar justamente isso aí. No que eu tava vendo aqui, né, pelo YouTube, os filmes aqui pra gente poder gravar, naquela lista que fica lateral do YouTube ali e tal, tinha ali, cara, um episódio do... O Ômega eu assisti, acho que até o 60 e pouco. Quando eles chegam na batalha contra o Amor de Peixes, eu parei de ver. Ó, spoiler. Aí... Ó, spoiler é que eu, apesar de eu não ter simpatizado muito, eu pretendo voltar a assistir um dia. Então, aí eu parei de ver na batalha contra o Cavaleiro de Peixes, ele chama Amor nessa versão. Aí eu parei aí. Aí eu tava no coisa do YouTube ali, era episódio 80 e alguma coisa, não sei. E aí eu peguei de curiosidade e falei assim, nossa gente, o desenho vai até isso tudo? O que tá rolando aí? Fui de curiosidade, assisti uns 5 minutinhos, o desenho das armaduras mudou, não é mais aquele desenho, aquele layout pijama, saca? Sim, armadura mesmo agora. Mudou a partir da segunda temporada, se não me engano. É, o Seiya tá no meio da galera, o Shiryu com armadura. Eu falei, cara... É, cara, eu falei, caramba, velho, o desenho parece que tá ficando interessante. É que eles tiveram que apelar, né? Eles tiveram que apelar por causa que, né? Não chamou muita atenção a primeira temporada lá, e tiveram que chamar os caras. É, cara, e cara, tem o Ikki. Esse episódio que eu coloquei pra ver justamente era uma batalha do Ikki. Aí eu falei, cara, acho que eu tô querendo pegar pra ver, velho. Eu também. O Ômega. Vou voltar pra ver. Mas é meio dolorido. Então, o Ômega eu peguei pra assistir, eu peguei já no começo da segunda temporada, bem depois da batalha contra o Cavaleiro de Peixes, que, diga-se de passagem, melhor do que o Afrodite. Ah, qual não é, né? Qualquer um melhor que o Afrodite. Até o Câncer, agora... até o Máscara da Marcha, ou Nilton? Não, eu falei, ele não é um lixo. Mas enfim, o que eu tô consumindo de Cavaleiros, além do Ômega, que eu dei uma paradinha, eu tô jogando o último jogo antes do penúltimo jogo, o chamado Alma de Soldado. Sim. Soft Gold. Que eu comprei no final do ano passado. Soft Gold não, é o esse último, é, né? O Soldier Soul. Ah, é, sim, o okay. Soft Gold é o último, esse é o Soldier Soul. Soft Gold é o dublado, né? Exato. É o dublado. Okay. Que é muito foda, sim, cara. Sim, quero jogar. Nossa, é muito emocionante, cara, você jogar ali. Me dê sua força, Pegasus! Saca, véi? Na verdade, o último conteúdo que eu vi dos Cavaleiros do Zodíaco foi o anime Saint Seiya Sword of Gold, né? Que ele tá entre a saga de... Saga de... Ele, na verdade, ele é a lacuna da saga de Hades. Não, ele é simultâneo com a saga de Hades. Esse aí não é 3 por 1 real e também não tem seu valor, né, Nilson? Ele se passa durante os Elísios. Isso. Sim, enquanto os Cavaleiros de Bronze estão lá nos Elísios, eles estão em Asgard de volta. Quem são eles, Saori? Lutou maravilhosamente na 12ª casa, Pegasus. O quê? Se você não tivesse tirado a armadura sagrada durante a batalha na 12ª casa, não teria sido derrotado tão facilmente hoje. Como eu fiz antes! Sim, mas você teria que usar todo o seu cosmo. Como quando me derrotou na batalha pela 12ª casa. Certo, gente, vamos começar a falar aqui dos filmes clássicos, né? Mas antes, alguns fatos de bastidores aí, eu queria começar com uma revelação, né? Durante a semana a gente andou conversando aí sobre os filmes e coisa e tal, né? E o Jorge aí se adiantou uma semana pra gravar. Semana passada ele já queria gravar, mas era essa semana, né? E eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês. Recentemente a gente teve uma revelação aí no episódio 80, né? Do Spider que nunca tinha jogado Resident Evil 2. Tá tudo certo. E eu tenho uma revelação pra vocês aí, Neilson e Edu e ouvintes. O Jorge nunca tinha assistido nenhum dos filmes clássicos. Vocês acreditam nisso? P- pelo amor de Deus, ah, você não pode estar falando sério. E o cara se diz podcaster de anime, né? Ok. Ah, não. E, você, é, e vocês, assim, sabem, vocês sabem o que, que vem agora, né? Delete. Agora sim podemos dar continuidade ao cast. Agora, agora a gente continua. Eita. Ai, Jorge, ai, me explica, você tomou um ban, cara. Me explica, Jorge. Me explica que porra é essa. Como assim tu nunca assistiu aos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco? Então, o que acontece é o seguinte. E quando esses filmes saíram, segundo o Tim Blue, era a época que eu morava num bairro de São Paulo chamado Vila Madalena. E o meu pai, ele sempre foi aquele maluco o mais mão de vaca, murrinha possível. Então, eu nunca pude assistir. Aí, quando eu comecei a assistir uma tonelada de coisa, porque finalmente eu tinha colocado internet em casa e tudo mais, aí é que veio a questão toda de eu começar a assistir os animes e tudo mais. E os filmes dos Cavaleiros até me deu uma coceira pra assistir e tudo mais, mas vou ser sincero, eu acabei esquecendo. Mas aí eu aproveitei o convite do Team Blue e assisti os quatro em carreira, tudo no mesmo dia. Uma semana antes. Uma semana antes da gravação, sim. Mas Jorge, olha só, eu sinceramente, a gente não tem, assim, obviamente a gente conversa muito, mas a gente não tem intimidade pra saber detalhes da vida pessoal de cada um. Mas esses filmes todos passaram na televisão. Qual foi a dificuldade de assistir na televisão, cara? Inclusive passou durante a época que dava Cavaleiros. Então, provavelmente passou na época em que eu estudava de tarde. Mas, cara, e aí, passou naquele horário. Passa na sessão da tarde? Não, não. Passou naquele horáriozinho ali, tipo 6, 7 horas da noite no US Mangá. Eu não tinha TV a cabo. Não é TV a cabo, você não é manchete. Não, pô. Manchete, manchete mesmo. Se eu não me engano, era sexta ou não era na sexta ou no sábado. Então, muito provavelmente, eu assisti e só não lembrava. Ah, não é possível, cara. Não, alguém vai assistir um troço assim e não vai lembrar. Não tem como você ter visto e não ter lembrado, cara. É inacreditável. Ah, cara, você não faz a mínima ideia de como tá. Não, mas é possível, é possível sim. O Edu assiste coisa ontem, hoje ele já não lembra mais. Mas aí, peraí, mas Edu é erva forte, aí isso não tem como, né, cara? É, o Edu tem essa desvantagem, tem a brisa na mente, então é. Pois é. Mas enfim, então fica aí agora, né? Espero que os ouvintes encham a caixa de mensagem do Jorge aí com xingamentos ofensivos. Não, mentira. Apenas deem ban, eternal ban nele. Que otaku true é esse que não assistiu o Zod filme dos Cavaleiros do Zodíaco, pô? Cara, porra. É. Então, isso você não pode falar mais, porque agora eu já assisti. Oh. Ah, tá bom, tá bom. Aqui, 84 okay. Anos depois. É. Yeah. Então tá, então vamos começar falando do primeiro filme aí, né? Então vamos ao nosso ritual, nosso aquilo que ficou, né, como padrão MachineCast, que é a recapitulação, uma palavra linda aí que o Nilson me ensinou antes do cast. E eu diria que virou padrão, inclusive, lá no Animesphere, viu? Olha aí. Tá expandindo. Então vamos aí, né, a recapitulação do nosso querido e amado por todos do MachineCast, mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Eris, a deusa da discórdia que no antigo passado havia sido aprisionada em uma maçã de ouro, acaba caindo da terra pela passagem do cometa Leparus. Quando ela cai, o seu cosmo malévolo se apossui de Eire, que tomava conta das crianças do orfanato. A deusa Ares decide tirar o cosmo de Atena para que possa voltar à vida. E desta forma, os jovens cavaleiros devem proteger mais uma vez a deusa Atena. Começa assim mais uma guerra dos deuses. Elevem seus cosmos ao máximo, cavaleiros. Vá, Shiryu, pegue aquela maçã. Ai, ficou perfeito, foda, velho. Não, e hoje, quando o Lúcifer tava matando... Bom, eu tenho que falar agora, senão eu vou esquecer depois. O Lúcifer terminou de soltar os espíritos lá, daí o mestre ancião começou a chorar e ele disse... Acabou, Shiryu. Eu nem entendi na hora. Cara, como eu ri. Bicho é besta pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Certo, gente, então aí como falou o nosso querido mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva, né? Espero que todo mundo aprenda o nome, porque as pessoas falam errado. Mas é exatamente assim, toda vez que for falar, tem que falar. Mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. O primeiro filme é Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya. Esse era o nome do primeiro filme. O Santo Guerreiro. Época. O Santo Guerreiro. Não. Na o nossa época era Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya. Era esse o nome. Não. Já era o Santo já Guerreiro. Era o Santo na Guerreiro nossa já. Época era esse o nome. Tanto que na revista Herói já vinha lá o filme como Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o Santo Guerreiro. Tá, mas se tu botar lá o filme pra rodar, ele fala Cavaleiros do Zodíaco em Saint Seiya. Na dublagem antiga da Gota Mágica. Inclusive, o Jorge assistiu todos eles da Álamo ou da do Brasil, a dublagem. Que é a redublagem, no caso, né? E eu fui assistir pela redublagem nova por causa da imagem. Mas eu não consegui, cara. Parecia que tava tudo errado. Eles falavam errado pra mim. Na verdade, tá certo. Na verdade, tá certo. Exatamente. É, tá certo. A nova dublagem fala tudo perfeito, tudo certinho, bonitinho. Porém, pra mim, é como se faltasse algo, entendeu? A zoeira sumiu. Então, o que eu fiz? Eu peguei e sincronizei o áudio antigo e assisti com a imagem do novo. Pra uma gambiarra ali, pra poder conseguir assistir. Porque eu não conseguia assistir com a dublagem nova. É incrível. Algumas vozes são diferentes e tal, mas enfim. Então, nesse aí, que é o Santo Guerreiro, Cavaleiro do Zodíaco, Sensei, o Santo Guerreiro, né? Mas é que na antiga era Saint Seiya, era Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, não sei porquê Saint Seiya, mas enfim, eles resolveram assim. É porque o nome original do desenho é Saint Seiya. Pois é, mas não tem por que botar duas vezes o nome, né? E por que eles não botaram? Eles não sabiam, mano, enfim, naquela época lá era tudo nas coxas, né? O nome original Saint Seiya Jashin Eris. Olha aí, isso aí. Então é a deusa Ares, né, que é irmã de Zeus, que veio pra Terra pra dominar o mundo, né, e com isso ela queria, pra ressuscitar, ela precisava da energia vital da Atena, né. E todo mundo no MachineCast tá cansado de saber, nesses 80 e tantos episódios, que deusa Ares, nos Cavaleiros do Zodíaco, é a deusa preferida de quem? Do Nils. Né? Né, Nils? Ah, por causa da maçã? É por causa da maçã, é óbvio. É a deusa da maçã. Oh, bicho. E não é qualquer maçã, é uma maçã de ouro. Uma maçã dourada, exatamente, cara. Pô, então... Uma maçã de ouro que vale mais do que dinheiro. Na verdade, o Yoga não aguentou ver a maçã da Ares de ouro, né? Falou, ai, que delícia. Não, da Ares não, da Eire. Da Ares, ai, que delícia. Cara, os filmes todos, né, esse principalmente, vamos falar filme por filme, vou falar só dele. Esse filme é um spin-off do spin-off. Por quê? Eu não consigo encaixar ele em nenhuma brecha das 12 casas, da saga das 12 casas, nem da saga Asgard e nem da de Poseidon. É, obviamente, ele, da saga ele das... não segue a cronologia, isso, nem do anime, nem do mangá. Não ele conseguimos encaixar... especial à parte mesmo. É, não tem que encaixar na de Asgard, porque já é as armaduras novas. E aqui eles ainda estão com as armaduras antigas. É, não conseguimos... Segundo a minha pesquisa aqui, cronologicamente, segundo o lançamento, ele foi lançado junto com o episódio... É, como é que chama o episódio aqui? Ele foi lançado junto com o último episódio antes das 12 casas. O episódio seguinte seria o início das 12 casas. Ah, sim. Eu tô perdido. Onde é que tá o nome do episódio aqui, ó? É aquele o último episódio antes das 12 casas, tu diz? Isso. É aqueles episódios lá do Coliseu dos Cavaleiros de Raça, não é? Não, mas é porque cronologicamente ele se situaria no fim da batalha contra os Cavaleiros de Prata e antes dos Cavaleiros subirem as 12 casas. Aham. É, entendeu? Mas... seria tipo aquele ponto ali. É, mas... sei lá, tem tanta coisa que acontece aqui que não consigo encaixar ele. Na verdade, esse último episódio, ele é semi-filler. E o nome do episódio é Preparado para Morrer. Abra os olhos, dragão. Que episódio é? O que acontece? Episódio 35. O que acontece... Ele foi lançado junto com esse episódio aí. O dia de lançamento do Saint Seiya foi junto com esse episódio. Bom, quando eu assisti o episódio, eu vi que não tinha várias coisas que acontecia que não tinha como tu conseguir encaixar. Por exemplo... A Atena, logo depois que ela descobriu que ela era a Atena mesmo assim, que foi revelado que ela era a Atena, logo em seguida ela já partiu pro santuário. Tipo, a revelação mesmo foi quando o Aiolia, né, confrontou ela e o Seiya ali, que o Seiya vestiu a armadura pela primeira vez. E, se eu não me engano, dois ou três episódios ela já foi pra coisa do santuário lá. E aqui... sei lá, cara, fica tão destoado. Eu realmente não consegui encaixar em momento nenhum essa porra aqui. Até inclusive teria esse episódio, esse filme teria que ser antes do Shiryu perder a visão, entendeu? Porque aqui o Shiryu enxerga ainda. Sim, então ou seria antes dele perder a visão ou depois das 12 casas. Depois das 12 casas, com certeza não é. O melhor momento que eu achei pra encaixar o desenho foi logo após as 12 casas, mas antes dos Cavaleiros de Ouro repararem as armaduras. Mas aí coisa não teria tal. Como, né? Não, porque as armaduras se destruíram nas 12 casas, Edu. É, pô. Exato. Por isso antes... que elas estariam super frágeis no filme, saca? Tipo, quebrando com uma porradinha dos caras. Não, mas elas tinham sido fragmentadas. Bom, a questão é que não, é o elas seguinte, tinham não tem como encaixar. Quase pó. É. Assim, o que eu tô falando assim, o único. A do Seiya, então, a do Pegasus, na hora que ele deu o golpe no Saga lá, esmigalhou, virou pó de estrela. Então, mas. Só sobrou o capacete porque ele tinha perdido antes. Então, o ponto do anime que poderia encaixar esse filme aqui seria justamente esse último, antes de eles inclusive recuperarem a armadura de Sagitário, que é esse semi-filler episódio 35 que eu falei. Que até um pouquinho antes de eles saberem que existiam 12 armaduras de ouro. Ah, olha aí. É, realmente é bem pensado. E até um pouco já. Depois que, inclusive... Foi. Mas não pouco... tem como, porque até então a Atena não sabia que... A Saori não sabia que ela era Atena, não queimava o cosmo e tudo mais. É, ela levou um tempo para descobrir mas que ela era Atena. Mas aí é tenso você tentar botar mais... Só uma história não, mesmo. A graça tá aí, entendeu? A graça tá aí. Então, a gente sabe que é um filler. A gente sabe que é um filler que não tem ligação com a cronologia oficial da coisa. Mas é legal tentar encaixar a porra ali em alguma brechinha, sabe? É, mas infelizmente não dá. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos tocar sobre o filme aqui. Gente, uma coisa interessante que eu vi nesse filme... tem um monte de cavaleiros aqui aleatórios e, né, e tem os seus clássicos. Quais os clássicos? Os clássicos é os cavaleiros apanham daqueles cavaleiros ali, derrotam eles e vão lá pra se juntar com o Seiya pra derrotar o chefão final. Primeiro clássico, o Shiryu perde a armadura, migalha a armadura contra o cara ali, depois ganha dele, né? O, se eu não me engano, ele lutou contra o cara do signo do escudo. Não, é aquele lá, o cavaleiro... É o Ian de escudo. Aquele lá, o cavaleiro do Piloclóptilo. Você tá ligado? Sim, sim. Na verdade, esse primeiro filme aí tem uma certa curiosidade nas batalhas, que é o seguinte... O Seiya luta contra o Maia porque sim. O nome dos dois são opostos. Seiya quer dizer flecha do bem e Maia quer dizer flecha do mal. Olha, interessante. Sim. O Shiryu luta contra o Yan porque os dois usam um escudo. Sim. O Hyoga luta contra o Christo porque o Hyoga é cristão e ele foi treinado no norte, ele representa a Cruz do Norte. Sim. E o Christo é da constelação de Cruzeiro do Sul, que exatamente. É o oposto. Uhum. E o... Orfeu? E o Orfeu de Lira sim. Contra o Ikki, porque o Ikki é o cavaleiro que, né, voltou do inferno. Sim. E o Orfeu é o cara que saiu do inferno na mitologia, que conseguiu descer a grande curiosidade do Orfeu, a grande curiosidade do Orfeu nem é essa. Foda-se isso daí. A grande curiosidade do Orfeu é que ele é a cópia, né? Aliás, ele é a inspiração escarrada e cuspida do Mime. Né? O Mime saiu ele serviu de inspiração pro Mime. Exato. O Mime é exatamente igual. Não vamos falar igual. Das músicas, porque a música de lira, de harpa, são iguais em todos os personagens. E, se eu não me engano, eu acho que só lá o Orfeu... de Hades lá, que é diferente, né? Na verdade, eu acho que eles são cavaleiros de bronze morto há bem antes, eu acho, né, cara? Ah, não, mas são, não, porque os cavaleiros que servem Ares são chamados de cavaleiros fantasmas, realmente cavaleiros mortos há muito tempo sim. antes. Sim, sim. Inclusive, o Seiya conhecia o Jaga só de ver, não sei como. É porque ele... Quando ele encontrou o Jaga, ele disse... a mitologia diz que Jaga foi um dos cavaleiros mais corajosos e valentes, não sei o quê. Ele nem tinha se apresentado. Mas ok. Ok. E foi uma então, das melhores assim... lutas, foi a do... A do Seiya com... O Seiya, não, do Ikki com o Jaga. Porque não teve mais nada nesse não. porra desse... A luta não. Absolutamente mais nada. Tomou a surra o Ikki, né? A coça, né? Tomou a surra. Tomou uma sim. surra. Os dois. Não, mas é que, assim, é que eles saíram na porrada ali, sabe? Corpo a corpo. Sim, mas mesmo assim ele se ferrou. Sim, tomou. Tomou, mas faz parte. E outra... E tem aqui, uma... Eu tenho uma informação aqui que todos esses cavaleiros fantasmas que foram revividos por Ares pra poder servir ela, todos eles são cavaleiros de prata. Olha. Ah, é? Sim. É, porque aí, foi lançado a curiosidade na que eu ia prata, comentar né? A curiosidade que eu ia falar complementa do Jorge. Que quando eles fizeram o anime, o mangá não tava pronto, saca? Não tinha sido todo escrito ainda. Então, a saga de Poseidon não tinha começado. Quando eles fizeram eles utilizaram personagens de constelações que já existiam, cavaleiros de constelações que já existiam, por conta disso. Porque eles não sabiam que podiam se utilizar cavaleiros sem constelação. Igual o Sorento de Cirene, não tem uma constelação de Cirene. Cirene é só uma figura mitológica, não uma constelação. Sim. Saca? Então eles não sabiam disso, o Masami Kurumada não tinha feito essa parte ainda. Então eles aproveitaram baseado naquilo que já tinha, saca? Por isso que utilizaram lá as constelações que de cavaleiros antigos. Uma coisa que eu também acho que aconteceu pro Seiya, que reconheceu o Jaga direto, é aquele período que a gente tem entre o começo da Guerra Galáctica e o Seiya ser enviado pro treinamento. Muito provavelmente, como o Seiya foi treinado no santuário, ele conheceu o Jaga aí. A lenda do Jaga. A lenda. Já tava morto. É, mas provavelmente é possível. O Seiya e o Shiryu são os dois que têm o maior conhecimento aí sobre os mitos, os antigos cavaleiros e tal, porque eles foram treinados aí, né? O Shiryu pelo Mestre Ancião... E o Seiya dentro do santuário. Sim. É. É, e tem, convenhamos, sim. A Marin entende pra caramba, né? Sim, e não só a Marin, né, cara? O Seiya, lembrando do passado, ele encontrou com o Aiolia antes dele ser... Dele, né, sem saber com o Aiolia, ou já sabia. Acho que já sabia, né, que o Aiolia... Não sabia, não. Não sabia, não. O Aiolia era Cavaleiro de Ouro. Não, não. Mas sabia, encontrou, não, com o Aiolia naquela época. Tem umas lembranças do Seiya lá, de quando ele lembra do Aiolia. Ah, no meu treinamento, o Aiolia era gente boa. Então, é, provavelmente ele sabia que o Aiolia era um cavaleiro, só que não sabia de cavaleiro do quê. É, sabia que ele era cavaleiro, exatamente, mas não sabia do quê, exatamente. Mas, enfim, eu só sei o seguinte, cara, uma coisa que destoa muito de Cavaleiros do Zodíaco, esses filmes, todos eles, né, sem exceção, é que é o seguinte, as lutas são extremamente, mas extremamente curtas. Cada personagem desses daqui levaria 3 episódios pra ser derrotado, né? A gente ia ter flashback da história do personagem, ou alguma curiosidade, ou enfim, né? Mas, cara, as lutas duram menos de 2 minutos. A luta do Seiya com o cara da flecha durou 40 e tantos segundos, cara. Então, foi isso que eu achei estranho, cara. Eu assistindo os 4 filmes em sequência, eu falei, porra, velho, as lutas das 12 casas deveriam ser assim. Não. Não, daí seria ruim. Não, tô falando, deveriam ser... tô falando em questão de velocidade normal, deveriam ser assim. Uhum. Não aquela embromação toda que foi. Cara, mas tu tá criticando Cavaleiros do Zodíaco? Que absurdo é esse? Não, não tô criticando. Na verdade, eu essa fórmula aí... Tô falando assim... Digamos que nas 12 casas eles explicam tudo direitinho e papapá. Eu tô falando assim, em questão de velocidade de luta, das 12 casas teriam essa velocidade. Não tô falando que é ruim. Sim, ok. Mas a gente sabe por quê, né? Aquele... A gente sabe por quê. Vai, Edu, fala aí. É aquele caso, né, velho? A proposta deles é... Ah, o mesmo golpe não funciona 2 vezes com o cavaleiro. Então é aquele caso. A tendência de todo golpe é ser fatal. Sim. Tanto que na versão mais recente lá, né? Desde que não seja contra o C, né, Edu? Lógico. É. Mas, e aquele negócio na saga Soul of Gold, que é a mais nova, eles já utilizaram bem essa fórmula, saca? As batalhas, elas são bem curtas. Não tem essa enrolação, meia hora de coisa e tal. O cara chega e dá o golpe. Funcionou? Não, beleza. O outro deu o golpe. Matou. Saca? Não tem aquela coisa assim, ah, toma meu golpe com 1% de energia porque eu acho que você é um inseto insignificante e não ficou ruim. E não vai morrer. É, e não ficou ruim. Não ficou ruim. Ficou bom. Saca? E dura muito também por conta disso. É. Os Cavaleiros de Ouro ali, eles são todos meio Vegeta, né, cara? Eles olham pros Cavaleiros de Bronze e falam, ah, velho, você é um verme insolente. Não, não compensa gastar meu poder em você, não. Tipo, toma aí, ó. Vou mexer meu dedo. É. Ó, meu dedo não te matou, né? É. Beleza, vou mexer a mão. Bom, e então, no fim... Vai, Jorge. Não, o que eu ia trazer aqui era a diferença que você tinha falado, Tim Blue, da dublagem brasileira, da Gota Mágica, que foi dublada em 94, e da do Brasil, que foi dublada em 2006. Os únicos personagens que tiveram dubladores diferentes foram a Ares, o Orfeu de Ar... Não, o Maia de Sagita, o Jaga de Orion e o narrador. Ah, exatamente. O resto todo, o resto todo foram todos os mesmos dubladores. Sim, sim. Mas aí já perdeu um monte. Só no narrador já perdeu um monte. Nada, sim. Tomou um choque megatômico de meteoros no meio da cara. Mas então daí, né, como meio padrão, todos os cavaleiros aí meio que foram derrotados. Você reúne o Cosmo com a ajuda dos outros ali, se fortalece um pouco, veste a armadura de Sagitário e atira uma flecha, né, só que não queria acertar a Ares, né, a deusa, ele queria acertar a maçã, né, pro desgosto do Nilson aí. Mas aí a Ares... A Ares se coloca na frente, toma uma flechada na testa e morre, né? E não ressuscita porque a maçã dourada é destruída, né? E com isso termina aí o anime favorito do Nilson, a deusa favorita do Nilson, né? Ó. Então, nesse ponto a gente vê que é a primeira e única vez que o Seiya dispara uma flecha só e acaba com a porra toda. É. Não, não, não. Mais pra frente a gente vê que não é bem assim. pelo menos nos filmes. Nos filmes ele atira uma flecha só. É assim. É numa, nos filmes é uma flecha só, em todos eles. Não, não. Tem um que a Sim. flecha volta, que é o caso do... Não. Não. Todos os filmes é uma só. Tu assistiu errado, hein? Que tu assistiu, não, do Abel... No, então, no Abel, o que eu lembro, do que é o do não. último filme, ele, a primeira flecha volta. Não, uma só. Ok. Pode assistir, eu tô com o filme aberto aqui. Beleza, então. Se tu tiver aí, assiste aí, depois tu vai ver que é uma só. Ele dá uma só em todos eles. Mas enfim, vamos lá. É que eu tô confundindo talvez com o caso do Poseidon, né? Que o Poseidon foram vários. É, o Poseidon volta um milhão de vezes. É. Quem são eles, Saori? Lutou maravilhosamente na 12ª casa, Pegasus. O quê? Se você não tivesse tirado a armadura sagrada durante a batalha na 12ª casa, não teria sido derrotado tão facilmente hoje. Como eu fiz antes! Sim, mas você teria que usar todo o seu cosmo, como quando me derrotou na batalha pela 12ª casa. Então, vamos passar aí para o segundo filme, né? Que é a Batalha dos Deuses. Né, que na época era a Batalha dos Deuses. E hoje, qual é que é o nome dessa porra aí que eles mudaram? A Grande Batalha dos Deuses é o nome. Na época era só a Batalha dos Deuses. Era só a Batalha dos Deuses. É. Então, vamos passar a bola aqui para o nosso querido mestre, senhor Edu, dos Cinco Morros de Ervas, para ele fazer a recapitulação aí do... É, não sei por que a gente está falando recapitulação, porque não é uma recapitulação, é um filme, porra. Não é. É um filme, é, ué. Não tem a história anterior. Né? O Nelson ficou me influenciando mal aí. Não, na verdade você pediu, mas não falar do filme, falamos da história, entendeu? Da história dos antigos. Tá certo. Dos episódios, no caso, né? É. Mas então, vai lá, mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Na longínqua e distante terra de Asgard, habitam os deuses mitológicos. Uma terra dominada por Durval, o representante de Odin na Terra. Após o sumiço de Yoga, que foi investigar uma misteriosa morte de um asgardiano nas terras da Sibéria, Saori Kido, a deusa Athena, é raptada por Durval e aprisionada em uma dimensão. Agora, os jovens cavaleiros devem lutar contra os guerreiros deuses de Asgard para poder salvar a deusa Athena. Elevem o seu cosmo ao máximo, jovens cavaleiros. Vá, Shiryu, derrote aquele maldito traidor do Yoga. Bom, então aí, como falou o nosso querido mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva, né? A Batalha dos Deuses nada mais é do que o filme que deu aí inspiração para o antigo feeling, né? Que hoje não é mais, ele virou canônico aí, né? Filler. Da antiga saga de Asgard, lá da trilogia dos Cavaleiros Zodíaco, lá das sagas canônica, né? Ele foi inspiração, eles fizeram esse off aqui, né? Spin-off. Isso. Baseado aí na mitologia grega, na mitologia nórdica, aliás, né? De Odin. Né? Usando alguns personagens da mitologia, bem poucos até, aliás, né? Mas é Odin, a Freya e Loki, se não me engano. O resto se são, a gente não conhece, né? Nós mesmos não conhecemos. Então, aí, quem é o inimigo? O inimigo é Durval, que se diz representante de Odin na Terra, né? Que resolveu se tornar um novo mestre do santuário, governando assim Asgard e a Terra. Enfim, né, o santuário eu acho que é o representante do mundo todo, enfim, na Terra, sei lá. E aí o Yoga, como f- foi também lá na questão da saga de Asgard, da série. Yoga vai pra Asgard, só que ele some, né? Eu não sei como é que era no mangá, aquele negócio dos 12 Cavaleiros Azuis, alguma coisa assim também, do Yoga sumindo, indo sozinho. Eu sei que tem a ver com o Yoga, não tem? O Yoga tá lá na Sibéria, parece que ele tá treinando, fazendo um negócio assim. Aí uma galera tá atacando um camarada, não, chega um camarada ferido. Aí o Yoga vai tentar ajudar ele, ele pega e fala com o Yoga assim, em Asgard vai começar a batalha dos deuses, e morre. Aí o Yoga só avisa a galera, ó, rolou uma treta lá em Asgard, eu tô indo investigar. E some, desaparece. Sim, mas eu tô falando lá no mangá, aquele... Então, no mangá tem a questão dos Guerreiros Azuis, isso. Sim, pois é, tem alguma coisa parecida com isso lá? Do sim. Yoga desaparecer, alguma coisa assim? É, justamente o desenho do visual dos personagens Durval, Loki, Frey e Freya são baseados na história dos Guerreiros Azuis mesmo. Isso, inclusive, olha, que a gente já fez essa parte lá no Animesphere. Olha, jabá durante o cast. Jabá puro. Ah, não, cara, não. O cara vem se aproveitar do espaço pra fazer jabá. Porra. Bom, então daí o Yoga vai lá pra Asgard, ele some, né? Com isso a Athena vai até Asgard lá procurar o Yoga, conversa com o Durval e mais os seguidores dele ali, coisa e tal, enfim, né? E aí a Freya, que é uma personagem do filme, mitologia. Né? Da mitologia também, né? A Freya da não. Mitologia a Freya não tá na saga lá de Asgard, né? Na série, né? Não, no arco de Asgard não tá, não. Tem uma parecida com ela, que é a irmã da Hilda? Da Hilda lá. Como é que é o nome? Qual é o nome da irmã da Hilda? É Freya, né, não? É, então, pois é, eu achei também que era o mesmo nome. Eu acho que é Freya mesmo. É Freya, é a Freya, exatamente. Hilda. Isso. Bom, enfim. E aí tem o Frey e a Freya. E aí a Freya avisa a Athena que eles têm que ir embora, que é perigoso em Asgard. Porque eles estão desconfiando que Loki, um dos cavaleiros deuses ali, né? Tava querendo criar um motim pra destruir, matar a Athena e tomar conta do santuário e coisa e tal. E aí ela avisa a Athena pra eles irem embora e coisa e tal, o C e tudo. Inclusive, gente, uma coisa que eu fiquei indignado nesse filme 3D dos Cavaleiros era com o tipo de comportamento do Seiya. O Seiya parecia muito debochado, muito infantil, muito crianção nesse filme. Na verdade, mas, eles levaram, né, em consideração o que foi feito na saga de Hades. Sim. Na saga de Hades, o Seiya apareceu realmente debochado, crianção, os caramba 4. E isso direto da obra do Kurumada. Sim, pois é. Mas no início ele não era assim. Ele era até meio que revoltado, assim, ele com o Kido, com a Saori, sabe? Revoltado com a situação que levou ele, o assumiço da irmã. Ele era um cara bem preocupado. Ele não tinha esse temperamento, essa personalidade debochada. Mas nesse filme tem uma parte que ele age exatamente igual. Na parte assim que todos os Cavaleiros de Deus estão no corredor, a Athena tá. Eles estão levando a Athena e eles pro quarto deles, onde os aposentos dele, né? E aí todo mundo abre passagem assim, ele bota a mão no bolso e sai assim com a cabecinha inclinada pra trás, assim, sabe, olhando e meio que debochando dos cavaleiros, assim. É muito engraçado aquilo ali. Ele cara. Fala, ele fala muito. Ele fala, BC, a gente se vê por aí. É sério, pô, é sério. Debocha muito. Isso mesmo. É sério mesmo, nessa ele fala passagem, isso. O Seiya é mó pilantrão aí. Isso. Nessa passagem, na hora que passa todo mundo, o Shiryu tá passando por último. Na hora que o Shiryu tá passando, para na frente dele, como é o nome dele? É o Midgard. O Midgard, isso, Midgard. Para na frente do Shiryu e encara o Shiryu. E aí o Shiryu meio que desconfia daquela cosmo-energia, ele acha bem estranha, bem agressiva, bem estranha. E ok, segue o caminho e vai, né? E aí tá, e aí depois aí dos acontecidos, coisa e tal, o Shiryu e o Seiya saem pra procurar o Yoga no mundo, lá em Asgard. E eu achei engraçado essa parte que O Shun diz assim pro Seiya, ah, também vou. Aí o Seiya diz pra ele, não, Shun, você tem que ficar pra cuidar da Athena. E ele diz assim, ah, tá bom. Ele nem faz questão. ah, tá bom. Vou ficar aqui. Aí eles saem tudo e, pra procurar o Yoga e coisa e tal. E aí vem um dos soldados ali e diz pra... Ah, o Durval tá chamando a senhora que encontraram o Yoga. Ah, tá encontrado. Ela vai até o encontro do Durval. Lá ela descobre que era uma mentira. O Durval aprisiona ela e com isso os cavaleiros têm que salvar ela. E aí lá na rua o Seiya e o Shiryu estão procurando pelo Yoga. E aí o Seiya luta com alguém que... Desculpa, não lembro com quem que o Seiya... Alguém lembra com quem que o Seiya luta lá na... É o cara de lobo lá, esqueci o nome. Que solta um golpe de lobo. Não, ele luta por último com esse cara aí. Eu não lembro contra quem que o Seiya luta lá quando eles estão procurando o Yoga. Alguém lembra? Eu acho que é o Ur mesmo que ele chama. Eu tô conferindo aqui o nome dele. Porque os nomes dos caras eu não guardei, não. Daí o Shiryu e o Seiya se separam ali na floresta, porque eles estão procurando o Yoga. E aí, quando eles veem, né, a Saori lá, sentem o cosmo da Saori e coisa e tal, e o Seiya segue pro castelo. Nisso, o Shiryu fica ali na floresta procurando. E aí aparece o Midgar, de novo, né, pra confrontar o Shiryu. E aí ele, eu lembro do seu cosmo, sua cosmoenergia é meio agressiva, não sei o que. E o Midgar tira a máscara, revelando-se que é o Yoga, cara, o Yoga. E a gente... Eu não sabia o que, que tinha acontecido com o Yoga. O que, que tu achou, Edu? O que, que tu achou que tinha acontecido com o Yoga pra ele ficar ali contra os cavaleiros ali, falando que o Durval, é o Yodin, que é o mestre, é o deus de verdade, não sei o que, isso aqui. Cara, eu, na verdade, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu já sacava da história, porque eu já tinha lido o roteiro naquelas revistas Herói. Porra. Saca? Não foi surpresa. Tomador na de época. Spoiler. Na época, não é, nem ninguém dava bola pra spoiler. Não, a gente, na verdade, corria atrás dos spoilers pra saber o que ia rolar, né, cara? Mas aí, então, eu já não tinha visto pela, eu não tinha pela spoiler, revista, não. Né? Não, cara. A gente comprava as revistas Herói, assim, freneticamente. Olha só. Então, já tinha vindo o filme da Ares e o filme do Durval nos roteirinhos da revista, antes de eu ver o filme. Então, quando eu vi, já não era surpresa. Mas como o fluir da batalha, né, era algo que, tipo, por mais bem descrito que fosse o negócio, era outro, né, assistir era outros 500. Sim, sim. E, cara, a batalha foi topzeira das galáxias, viu? Mas vamos saber do Jorge. Jorge, pra ti que foi uma surpresa 100%, Jorge, o que, que tu achou? Mano, assim, sem entender o que tinha acontecido, quando eu vi que o Yoga tinha virado a casaca, eu falei, puta que pariu, o que aconteceu? Mas aí depois foi o que eu entendi, que aconteceu com o Yoga a mesma coisa que aconteceu com o Ayoria. Não, a mesma coisa que aconteceu com o mestre dele, né? Também, mas o que eu tô que falando o Saga é que assim, dominou, sim, o Yoga, o Saga dominou o mestre de cristal, é. Foi lavagem cerebral, você acha? Sim, foi. Não, mas não é acha. Cerebral. Não é acha. O Durval fala. Não, é, né? Foi isso mesmo. É. Tanto que ele fala quando o Yoga volta pro time de Athena, né? Volta, entre aspas. Sim, volta lá no castelo. Ele fala assim, acho que eu não fiz a minha técnica forte o suficiente. É. Mais ou menos por aí. Sim. Como é que você conseguiu se livrar da minha lavagem cerebral? Ele fala bem assim. É, isso assim. Isso. Então, ele foi meio que usado pra atrair a Athena até lá, né? Sim. É. Mas assim, eu só sei o seguinte. Uma coisa muito legal que tinha nos Cavaleiros, pelo menos na saga clássica, era a Guerra Galáctica. A Guerra Galáctica foi uma das partes mais legais. Por quê? Porque a gente via os Cavaleiros lutando entre eles. Mas a gente só viu uma luta, que foi do Shiryu e o Seiya. E o Seiya derrotou o Shiryu. Na verdade, e aqui a gente... O Seiya derrotou o Shiryu. Derrotou o Shiryu? Então, como que não, cara? Teve a primeira luta do Seiya contra o Gek de não. Urso. Tá, e aí? Não, enfim. Luta de verdade, só. Não, a gente não, tá falando entre eles, entre os cinco. Ah, os cinco ali, só teve cinco, essa. Aí sim, só teve a gente tá falando entre eles, entre os cinco. Seiya, Shiryu, sim. Yoga, Shun e Ikki. Então. Só teve uma luta que foi do Shiryu e o Seiya até então. E aqui a gente viu outra, que foi do Shiryu e Hyoga. Todas as outras houveram intervenções, ou de um lado ou de outro. Tipo, teve o Ikki e o Seiya, o Hyoga, enfim. Quando eles se juntaram os quatro contra o Ikki lá, não contou porque eram quatro contra um. Mas enfim. E aqui não, aqui foi mano a mano e o Shiryu derrotou o Hyoga, cara. Chupa aí, chupa aí. Né? É que era pro Seiya lutar contra o Hyoga se a Guerra, sim, Galáctica tivesse continuado. Era. Imagina o porco que o Pangaré ia tomar. A gente sabe que não, né? A gente sabe que ele ia apanhar, mas ia ganhar. O protagonismo não tinha que fazer, grita alto. Que ele ia ganhar. Não... Ah, sim. Podia lutar contra quem fosse, ele ia ganhar. Não fazia certo. Diferença mais. Faz parte. Né? Então, gente, aí... Indo lá pro castelo, outra coisa curiosa, Edu provavelmente vai se identificar bem aí. A gente teve outras lutinhas bem meia boca aí. O clássico lá do Ikki salvando o Shun e coisa e tal, enfim, né? Aham. Uhum. É. É o golpe mais poderoso do Shun. E daí, lá no castelo, aí o Seiya confronta lá o Loki, né? Que é o último cavaleiro deus ali que sobra ali dos que ficaram vivos. E o mais curioso do Loki é que é o seguinte, ele deu inspiração para outros dois cavaleiros, que foi pro Oberish, né? A armadura dele é muito parecida com a Oberish da saga de Asgard, né? E só que ele tem os golpes do lobo lá do, como é que era o nome do cara do lobo lá de Asgard lá? O Fenrir. Fenrir. Ele é parecido com o Oberish, só que com os golpes do Fenrir. É, só que tem um pequeno porém, né? A referência justamente ao lobo da mitologia nórdica. Uh-huh. Não, diferente, né? Eu só tô falando que ele é parecido. Assim, a armadura é parecida com a do Fenrir, ali o capacete, então, nossa, é escarrado. Da cor, óbvio, né? Mas os golpes é do Fenrir. É muito legal essa parte aí também. Tem mais ou menos que nem foi lá do Mime e o Orfeu lá do coisa, mas que seja. Eu achei bem legal essa parte, né? E aí ele derrotou o Loki ali, né? E foi lá pra atacar o Durval. E o Durval é meio poderosinho, coisa e tal, bababá. E aí o Seiya veste a armadura de Sagitário de novo, dá um pau no Durval, só que daí fica aquela questão de atirar a flecha, né? Que ele diz que ele não vai, se ele matar o Durval, ele não vai conseguir tirar a Atena do transe, né? Que é do negócio que ele botou a Atena ali, né? Um feitiço, uma coisa e tal. E aí nisso aparece o Frey, que tinha sido preso, né? Tinha tomado um couro, tava todo arrebentado, dizendo que pro Seiya pode atirar, pra ele matar o Durval com a flecha, que ele vai conseguir salvar a Atena. E aí ele salva a Atena e o Seiya dá uma flechada no coração do Durval e mata ele. Uma só, Jorge, viu? Porque o Durval não é deus. Uma só. Durval não é um deus, então a flecha não volta. E lá com a Ares, ele não atirou na Ares, ele atirou na maçã. Então ela não voltou também. Ó, quer ver uma curiosidade sobre essa parte desse filme? Uh-huh. O design da armadura do Loki, uh-huh, foi desenhado pelo próprio Kurumada. Tá, mas e... Tá, qual é que é o... Eu achei que ele desenhava todos. Não, quem desenha o design do anime e dos filmes em si era o Shingo Araki. Olha! Não era o Kurumada. Olha! Que legal! Kurumada, na verdade, esse cara aí, ele só assimila os traços do Kurumada, né? Sim, mas tem diferença. Sim, eu sei, eu tô falando assim, pra dizer que a arte é do cara, entendeu? Mas é outro desenhista. Ele emula, né? Sim, é por isso que eu tô falando pra vocês, que nesse caso dessa armadura específica, quem desenhou foi o próprio Kurumada. Ah, olha só que legal. Uhum. Interessante, é olha só. Mais alguma curiosidade sobre esse filme, hein? Pra te falar a verdade, pra mim o piorzinho de todos eles é esse aí. Até o da Ares eu acho melhorzinho do que esse. É, o ponto forte realmente desse filme é a luta do Hyoga com o Shiryu. Sim. Só. Só. Bem só. Bem só isso mesmo. Então tá. Então... E não, E o Ick, não, e o Ick queimando o cara com a cabeça, né, jogando pro lado. Ah, sim, é, pega só. O cara pela cabeça e joga do lado assim, sai daqui, seu cocô. É, igual a bosta, não tem igual a bosta, sai assim. Daqui. Bem por aí mesmo. Então tá, então vamos para o seguinte. Quem são eles, Saori? Lutou maravilhosamente na 12ª casa, Pegasus. O quê? Se você não tivesse tirado a armadura sagrada durante a batalha na 12ª casa, não teria sido derrotado tão facilmente hoje. Como eu fiz antes! Sim, mas você teria que usar todo o seu cosmo, como quando me derrotou na batalha pela 12ª casa. Então, pessoal, vamos agora ao próximo filme, o terceiro filme clássico aí dos Cavaleiros do Zodíaco, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Era esse o título da época. Aí depois de um tempo eles viram, tá uma merda isso aí, né? Vamos botar o nome certinho. Daí é Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda dos defensores de Atena, né? Então, vamos lá, vamos passar a bola aí para o nosso querido Mestre Ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Vai lá, mestre! Abel, irmão de Atena, que foi expulso do Olimpo por Zeus e abandonado da história, voltou à vida para punir a humanidade por suas desavenças, revivendo cinco cavaleiros de ouro e trazendo consigo os três guerreiros da Coroa do Sol. Abel deseja destruir toda a humanidade. Agora é a hora dos cavaleiros provarem mais uma vez a sua coragem e protegerem a deusa Atena. Chegou a hora da batalha contra Abel. Vá, Shiryu, amigo! Antes da gente começar a falar propriamente do filme, quem é que não lembra do hype que foi na época do lançamento desse filme? Só uma pessoa que talvez não saiba, que é o Jorge, né? Que o Jorge não viu, né? Eu não vi o filme, mas eu lembro do hype. Ah, olha aí. Porque foi um hype do tamanho do universo, porque ia ser o filme que foi pro cinema, porque até então os outros dois eram em VHS, eram home video, né? E esse filme, o Cavaleiros do Zodíaco, o filme, foi pro cinema. Houve uma das chamadinhas que dava aí, olha só. Surge no santuário da Grécia, Abel, irmão de Atena. Ele vem com a missão de destruir a Terra. Quem são eles? Os Cavaleiros do Zodíaco precisam impedir sua fúria e salvar Atena do domínio de Abel. Atena está morta. Saia da frente, meteoro de Pegasus! Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Em exibição num cinema perto de você. Então, eu lembro que foi assim fantástico. Quem é que foi assistir no cinema? Eu já vou deixar dito, eu não fui. Jorge não foi também. Muito menos eu, que eu não sou rico. Edu? Cara, então, e fui ver no cinema, cara. E tu viu no cinema? No cinema. Olha, cara, aí, que foi a coisa mais fantástica da minha... Cara, é um dia que eu nunca esqueci na minha vida. Eu lembro tudo o que aconteceu. Então fala isso. Então o Timbu retorna aí a questão e você fala dessa experiência. Ele já tá falando, caralho. Deixa ele falar. Tudo, cara, a gente foi pra ir no cinema. A gente era tudo molequinho. Molequinho mesmo, saca? Não tinha idade pra sair sozinho. Então a gente tava em São João, um primo meu pegou, foi levar a gente pra ir no cinema ver o filme. Então foi aquele bando de moleque, velho, os primos tudo. Foi umas 10 crianças junto com ele. Chegamos lá no cinema, a nossa sorte é que era um amigo dele que tava trabalhando lá no cinema na portaria. Porque a gente chegou pra pegar a sessão de 3 horas, me parece. Só que não era Cavaleiros era a próxima sessão. A sessão desse horário era 101 Dálmatas. Que bosta. Que bosta. Aí a gente... Ele deixou a gente entrar pra assistir o filme de graça, porque foi todo mundo pra ver o Cavaleiros, né? Aí como era conhecido e tal, a sessão tava bem vazia. Ele deixou a gente entrar e ainda falou com a gente assim, ó, e quando acabar o filme, vocês não saem. Vocês continuem dentro do cinema, porque senão vocês não vão conseguir entrar depois. Porque já tava dando fila pra esperar a próxima sessão. Então a gente ficou tudo lá nos lugarzinhos, assim, estratégicos então, pra assistir o filme. Assistiram 101 Dálmatas pensando nos 81 Cavaleiros. Nos 88. 88. Isso é que eu chamo de assistir doce. É, cara. Aí, beleza. Durante o 101 Dálmatas, pegamos ali pipoca, doce, bala, que é um monte de coisa, sentado num lugar estratégico e tudo. Edu, vamos aí. Brisa menos e mais ação. Vamos aí, vamos aí. Acabou o 101 Dálmatas, o cinema só foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Cara, a luz estava aquele a semi-acesa para o pessoal entrar, né? Ficar as luzes dos corredores ali acesa. Aí, beleza. Apagou as luzes dos corredores e acendeu a luz do telão. Um silêncio absurdo tomou conta do cinema. Você podia ouvir a respiração da galera, saca? Todo mundo tenso ali olhando. Aí começou a primeira ceninha do filme. Abel, irmão de Atena, não sei o que, não sei o que e tudo. Sem música, sem nada, só subindo o textinho não, ali e tal. Tinha musiquinha. Bem de levinho de fundo, assim. Sim, bem baixinho. É, não era aquela música tocando. Saca? Sim, era aquela dos cantores. Como é que é o nome dos cantores aqueles que gravaram o CD dos Cavaleiros? Aqueles? Cavaleiros do Zodíaco. Não sei quem são. Eu não lembro o nome desses aí. Eu sei que na dublagem clássica é essa música de fundo, Edu. É. Aí foi pro aquele negócio bem de levinho assim e tal. Aí quando vê, cara, de repente começa. Tan, tan, tan. Velho, o cinema foi a loucura. Todo mundo começou a pular, começou a gritar, não sei o que, cavaleiros, não sei o que. Todo mundo, velho, que delírio. Foi a coisa mais emocionante, assim, tudo. E durou só essa aberturinha da música. Aí começou, os cavaleiros do zodíaco, velho. Todo mundo naquela coisa e tudo. Quando acabou a música ali, assim, que começou e tudo, que apareceu a Atena. Aí a galera, todo mundo, espiar tudo em silêncio, cara. Ninguém falava nada. E ficou o filme inteirinho. Eu acho que eu nunca na minha vida eu fui numa sessão de cinema que você não ouviu um pio. Todo mundo prestando atenção assim ao extremo. E cara, quando acabou o filme, não tinha um que saiu falando mal do filme. Todo mundo falando bem, cara. Todo mundo. E a coisa mais emocionante era, não sei se vocês vão recordar, a primeira abertura do desenho. Lá naquela música lá no Cavaleiros do Zodíaco. Os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater. Os trechos da abertura eram as cenas do filme A Batalha. A maioria dos trechos. Eram as cenas. Tem a cena que o Seiya tá lutando contra o Atlas, que ele joga o negócio ali e tal, a primeira batalha do Atlas. Ele vestindo. Os três vestindo as armaduras de ouro e coisa e tal. O Seiya dando um meteoro no Atlas ali, ele desviando. Cara, quando começou a aparecer essas cenas no cinema ali, você olhava assim pro lado, você via só olhinhos. Não, e Edu, e o Seiya na abertura, ele tava com a armadura nova. Com a armadura nova. A gente tinha muita dúvida de quem era aquele cavaleiro, né? A gente sabia, mas não poderia ser o Seiya, mas não sabia quem era. Que a armadura era diferente. Era. E quando apareceram os cavaleiros lá, que eles usaram as armaduras pela primeira vez, só dava a galera assim, ó. Oh. Saca? Era o máximo de reação, assim, audível que se tinha. Era aqueles suspiros de espanto, assim, ó. Oh, ah, saca? Só isso que tinha. Era isso. Essa abertura era um spoiler, filha da puta, no nível máximo. No nível máximo, cara. Coisa que você demorou quase uns 2-3 anos pra aparecer. Saca? Né, foram só várias temporadas. Trazendo o nome dos cantores pra vocês, é o William Kawamura e a Larissa Tassi. Isso. Que continua por aí. Exatamente. Foi pro filme esse. É muito nostálgico, né? A gente ouve a música, lembra com nostalgia e coisa e tal. Mas não é algo original, cara. A música original é muito mais. É muito melhor, assim, sabe? Ela se encaixa melhor do que isso daí. Que seria, né? Pegasus Fantasy, né? É, exatamente. A gente lembra quando. Nem é a Pegasus Fantasy que dá, Edu. Não tem abertura, sabe? Não tem aquela abertura clássica nesse filme. É uma musiquinha de fundo, não é nenhuma música que eu me lembre. E só que nesse trecho da Athena falando com a Bel, passeando ali, coisa e tal, fica tocando essa música da Larissa e do William aí de fundo. Sabe? É legal, a gente lembra com nostalgia, mas não combina com o filme. E foi isso que foi pro cinema. Foi isso que foi pro cinema. E só você do fã de São sortudo, dentro velho, cinema, foi a experiência mais fantástica que eu já pude aproveitar, foi essa. Assistir Cavaleiros, cara. Sim. Como eu disse em off, eu assisti esse filme na escola, na época tinha um famoso cinema na escola. Sim. Aí botaram, acho que depois uns 6 ou 7 meses depois saiu o VHS desse filme. Aí a galera botou aquelas TV, lembra aquelas TV que tinha o videocassete integrado, pode colado crer, junto? Lá em casa tinha uma. Nossa. Aí a galera botava, assim, ela era meio grande, ela era de 22, né? Naquela época, cara, 22 era olha grande. Olha só, olha como é que são as coisas. Aí, hoje eu jogo os meus games aqui com a esposa numa TV de 49 polegadas, a 1,5 metro da TV, assim. Aí, às vezes a gente ainda chega um pouco mais pra frente pra ter uma visão melhor no FPS, coisa e tal. Nessa época, a gente assistia filme na escola, uma TV de 14 com a sala toda. Pois é, mas olha só, essa da escola era de 21, se não me engano, 21 ou 22. Sim, ainda assim, né? É aí, mais de um 100, cara, assistindo o filme e tal. Eu lembro que eu lembro até hoje, eu lembro que eu paguei R$1 no filme. Nossa! E R$1 era tipo, R$1 era dinheiro pra caramba naquela época, cara. Era muito dinheiro, cara. Pô, R$1 eu jogava fliperama, comia doce, ainda jogava na locadora ainda, cara. Entendeu? Porra, então, assim, o filme, gente, o filme, ele... O que os outros deixam pra trás, esse traz com muito mais. Ele tem muito mais qualidade de animação e enredo. Sim. Fantástico, né? Ele é filme pra cinema mesmo, ele é muito bom, cara. A animação é muito boa, os traços são ótimos e tudo mais. A história... Ele é o primeiro filme que passa de 1 hora, né? Sim, exatamente. Então ele... E sabe que o Abel é referenciado ao Deus Sol chamado Febo, né? Não, eu sei que é o Deus Sol. Febo não sabia. Pois é, Febo, Deus Sol da mitologia grega. Olha. Porque o Deus Sol da mitologia romana... É o Apolo. É Apolo. Isso. É, vale mencionar aí que ele foi criado exclusivamente, né, pro anime. Ah, olha só. Ele não existe na mitologia de forma nenhuma, o Abel. Ele foi inventado pra história do anime. Ele é totalmente original. Tá aí esse Febo aí. Sim. O Febo é o Deus Sol da mitologia grega, que é o equivalente dele na mitologia existente, entendeu? Ah, ok. Não. Se o Jorge falou, nem discuta. Tá falado. Então, ele é inspirado. Porque você acha que tem um nome... Apolo é o nome grego. Sim. Febo é um nome latim. Tanto que é um dos nomes das luas lá, que não, mentira, da lua é Phobos, é outra coisa. Não, você tá confundindo o Febo com foi, Phobos. Agora foi. Mas o Febo, me parece que ele é latim, ele não é grego. Ah, não, tá certo. O Apolo é o deus sol dos gregos e o Febo é o deus sol romano. Ah, ok. Eu inverti. É, mas ele não é inspirado nesse aí, o Jorge, vou te dizer por quê. Porque de acordo com a sinopse, né, do enredo, ele foi derrotado por Zeus e Apolo. Apolo assumiu o posto dele. Isso. Então, né, ele é inventado mesmo, né? Não é inspirado no Febo aí. Sim. É o sabonete Febo. É. Então assim, então... Não, mas a referência do sabonete é justamente dele. Não, velho. Então, indo pro filme, né, então Abel, né, veio pra se vingar aí das pessoas, se vingar da humanidade e coisa e tal, só que diferente dos outros inimigos, ele não quer matar Atena. Ele, inclusive, né, chega, fala, ele tem o maior carinho por ela, por ser irmã dele, coisa e tal, enfim, ele trata ela super bem, leva ela pra morar com ele no templo de Abel lá e coisa e tal, e ela dispensa os cavaleiros de bronze dizendo que eles não precisam se incomodar mais, que ela vai ficar com o irmão. E uma coisa muito legal que aconteceu na época foi a volta dos cavaleiros que tinham morrido nas 12 casas, na Batalha das 12 Casas, né? Que foi o Saga, o Camus, o Shura, né? O Afrodite e o Máscara da Morte. Eles voltaram à vida por causa que o Abel trouxe eles de volta. Então, ele revela pra Atena que, né, ele vai castigar os humanos e coisa e tal. E aí a Atena vai lá pro castelo dele. Só que lá no templo de Abel, ela tenta matar ele. Porque ela não vai permitir, obviamente, ela não vai permitir que ele destrua a terra. E ele ficou muito triste e chateado, matou ela. Né? Matou ela e estava guiando o espírito dela. Um ponto importante de por que ela fez tudo isso e coisou. Porque o Abel pode ler mentes. Por Sim. isso que ela falou com os cavaleiros, ó, rapa fora, eu não quero vocês, eu vou ficar com o Abel, vou ir sozinha e coisa e tal. Tudo pra ludibriar a leitura do Abel. Só que também deu ruim do mesmo jeito. Achava que ele era, e também porque ela achava que ele era alguém invencível. Então ela, né, não queria que eles lutassem com alguém que eles não pudessem derrotar. Então ela tentou resolver tudo sozinha. Ela tentou pegar ele meio de surpresa, né? Não conseguiu, ele matou ela e aí tava guiando o espírito dela pra cair lá no poço aquele do mundo dos mortos lá, que o Máscara da Morte sempre leva todo mundo pra falar do buraquinho lá. Putz. Inclusive... inclusive no filme... inclusive no filme ele leva o Shiryu pro buraquinho e revela Isso. que a Atena ainda tem salvação, filho. Ela não caiu no buraquinho, não. Ah, não, na verdade ele não revela isso. É, não literalmente deduz, assim, né? ele é. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Ele mostra. A gente vai chegar lá. Então, no que ele matou ela, todo mundo ficou desesperado, né? E eles resolveram ir até o Templo de Abel lá, os Cavaleiros de Bronze, né? E aí eles se separam pra chegar lá no Abel, até o Abel. Nisso, eles vão encontrando pelo caminho... Só que não, antes uma coisa importante, antes, né? Um pouquinho antes, é. O Abel mata a Atena e logo em seguida chega o Shura e o Camus pra confrontar o Abel porque que ele tinha matado ela. E aí os três cavaleiros da coroa ali, né, matam os outros dois cavaleiros de ouro, né, o Shura e o Camus, né. E aí a gente passa assim, o Saga tá quietinho, não fala nada. E o Afrodite e o Máscara da Morte a gente já sabe qual é que é, né, então eles nem tão aí, eles só querem se vingar. Fala, Edu. Aí o que que acontece? Como a Atena abandonou os cavaleiros, eles estão lá na depressão profunda, né, lá na casa do Seiya. Uh-huh. E quando eles sentem... No barco do Seiya, né? É, lá no cais. É. Aí, quando eles sentem o cosmo da Atena desaparecer, que eles resolvem ir atrás da Atena lá no santuário. Isso. Só que... Exatamente. O Seiya, só que vale, né, vale citar, todos eles ali estão naquela fossa profunda, tipo, ah, fomos trocados pela Atena não precisa da gente, não sei o que e tal. Estão todos desiludidos, que é um detalhe muito... Menos o Seiya que... Principalmente o Seiya. Então, menos os... Então, mas o Seiya não aceitou isso até o final. O Seiya, ele tá o mais desiludido. É, o mais desiludido é o Seiya. E isso é um detalhe muito importante pro que acontece no desembolar da trama aí. Sim. Eles estarem nessa então, fossa. Então eles vão lá pro castelo, né? E no meio do caminho eles vão encontrando os adversários. por exemplo, Shiryu encontra o Máscara da Morte. E aí ele tem aquela breve lutinha com o Máscara da Morte ali. E o Máscara da Morte leva ele com as ondas do inferno lá pro mundo dos mortos lá. O Shiryu vê o espírito da Athena. E aí ele começa a chamar, Daí o Máscara da Morte fala que ela vai cair lá no poço. Não vai, a alma dela não vai mais voltar, não sei o que, não sei o que. E aí começa a bater no Shiryu. E aí o Shiryu diz, ah, agora eu já sei o que, que tem que ser feito, não sei o que, não sei o que. E aí o Máscara da Morte se dá conta que o Shiryu tá, né, enganando ele. Que ele poderia derrotar ele se quisesse. E aí toma mais um pau e perde mais uma vez pro Shiryu, né? Só que no que ele tá saindo da luta do Máscara da Morte pra ir até o Templo de Abel, se eu não me engano, o Bereng pega ele, né? O Bereng pega ele e destrincha, comete um grande erro, né? Que ele estraga toda a armadura do Shiryu e o Shiryu cai numa poça com água. Uma coisa curiosa que eu achei é que nos outros dois filmes o Shiryu acontece a mesma coisa. O Shiryu toma um pau e cai numa poça com água. Como é que ele nunca morre afogado, gente? É porque ele consegue fazer a água ir ao contrário. Então a água não entra no pulmão, ela sai do pulmão, sabe? Olha só, olha só. Ele todo, se vocês olharem os filmes, a luta do Shiryu, o Shiryu termina sempre numa poça com água. Com as costas, com o dragão aparecendo. Ah, mas se você levar em consideração todos os cinco Cavaleiros de Ouro, cada um deles, com a exceção do Seiya, que sempre representa a luz, cada um deles representa um dos quatro elementos. Cinco Cavaleiros de Bronze, tu quer dizer? Sim, dos Cavaleiros de Bronze. O Shiryu sempre representou a água. Por isso que ele não se afoga. Ah, olha só, interessante. O Shiryu é um anfíbio. Depois que ele caiu... depois que ele caiu de cabeça na cachoeira de Rosan, meu amigo, nada afoga ele. Tá, mas peraí, me explica uma coisa então, Jorge, peraí. O Seiya é luz, o Shiryu água. Sim. O Wix é o fogo. Sim. O Shun vento. Sim. E o Yoga? Gelo. O Yoga, ele acaba... acaba sendo assim, água. O Yoga é o furo. É o furo da tua teoria. Então, o Yoga deveria ser terra, né? É que o Yoga... Sim, mas o que eu tô falando é que, assim, o Yoga, por mais que utilize gelo nos golpes, ele é a representação da terra. Na verdade, eu acho que ele seria mais a representação do vento. Porque o Yoga, na verdade, utiliza o ar frio. Tão frio que chega a congelar. Sim. Mas ele manipula o ar frio. Logo seria o vento. E o Shun representa a terra. Não, o Shun representa também o ar, porque o golpe dele é a corrente nebulosa. Na verdade, o Yoga é o furo. É a regra exceção. Na verdade, o Shun representa a bundinha. Isso ai, ai, ai. Então, né, daí a próxima luta seria do Shun, né? Falando do Shun aí, contra o Afrodite, né? O Afrodite querendo se vingar do Shun. E o Shun, sem muita paciência pra ele, já tira as correntes ali e já dá a tempestade nebulosa, que o Afrodite não tá nem aí, já conhece o golpe e já crava uma rosinha no Shun. Aí ele fala a minha frase favorita do desenho. A questão desse negócio do golpe, que não pode ser usado duas vezes, por que que funciona com um e não funciona com outro, entendeu? O Afrodite se aproveitou porque ele já conhecia o golpe, então ele diz, não vai funcionar de novo. Mas a Rosa ele também já tinha usado com o Shun. Como é que o Shun caiu nesse truque de novo? Sabe? Porque o Shun, você pode reparar que ele caiu de bobeira, ele foi descuidado. Tipo, quando o Afrodite não caiu pro golpe dele, ele ficou meio tipo assim, what? Aí o que aconteceu? É. Tomou o golpe de lenha na cabeça sem se defender. É, vai nisso. É, porque ele viu a rosinha e gostou, mano. Meu Deus. Ah, meu Deus. Mas daí o Shun, né, pela terceira vez consecutiva, usa seu golpe predileto, né, que é o Wiki. Né? O Wiki chega e manda o Afrodite pro quinto dos infernos rapidinho, sem nem muito esforço, nem nada. Né? Enfim, fazer o quê? E aí, logo depois, o Atlas detona com o Wiki, né, e foi salvar o Shun. Se tocou na frente e detonou com ele. E isso aconteceu muito nesses filmes aí, cara. O Seiya encontra o Atlas no caminho e o Atlas dá um couro no Seiya, né? Que é algumas dessas cenas aí, aquela lá que a gente vê na abertura lá que o Edu falou. Sim. Dos Guardiões do Universo lá, né? E aí o Atlas acha que o Seiya já tá derrotado e vai. E vai pro de volta lá pro lado do Abel. Nisso, o Saga encontra o Seiya caído e pergunta: e você está custando a morrer, não sei o quê? Diz que o Seiya tá querendo morrer, porque não sei o quê, porque ele já foi rejeitado, o Seiya tá desiludido. E aí o Saga começa a falar, porque o Saga que estaria é o Saga do bem, não é o Saga maligno, né? E aí o Seiya se levanta, tem uma luta ali com o Seiya, né, com o Saga, e o engraçado, Edu, do que viu no cinema, o Saga bota as duas mãozinhas do lado da cabeça do Seiya e diz assim: apenas prepare-se para a explosão galáctica! Velho. Na boca do Seiya, né? Na é, velho. E aí o Seiya se levanta ali, conversa mais um pouco, se levanta e aí ele dá um golpe que detona com o Saga. Esse no dublador tá... é tenso demais, né, velho? Caraca. Tenso, né, cara? E aí nisso o Seiya tá indo pro templo, saindo lá do Saga, e chega o Jaú. O Jaú vai atacar o Seiya, daí o Saga diz: Seiya, vai embora. E aí o Seiya diz: ah, sai pra lá. Dá uma ombrada no Jaú e vai embora. E o Saga luta com o Jaú. E aí o Saga sobe pros céus, levando o Jaú com uma encoxada mortal, que a gente já falou tanto nos outros episódios, né? Dá uma encoxada mortal no Jaú e morre os dois junto. Muito legal. Engraçado porque referencia o Kanon, né? O Kanon depois faz isso lá, mais pra frente quando a gente for falar de Hades. E aí, chegando o Yoga é o primeiro a chegar no templo de Abel. Por quê? Porque eles queriam. O Abel queria que o Yoga fizesse um ataúde de gelo, igual o que o Camus fez pra ele, que ele fizesse um pra Atena, pra Atena descansar eternamente lá. O Yoga disse que vai fazer sim, vai fazer, mas vai fazer pra ele, né, o ataúde de gelo. E aí o Bereng diz... É o Bereng, né? Que luta com o Yoga, né? É, o Bereng diz que vai lutar com o Yoga, que pediu pra matar o Yoga, e ele diz: ah, então mata ele aí. E aí diz: Yoga, se você mudar de ideia, entra no templo. E aí, gente, o mais legal de tudo é que de todos os guerreiros da coroa, o Yoga é o único que consegue matar um deles. Os outros dois, um foi o Saga que matou e o outro o Seiya mata com a armadura de Sagitário. Mas olha só, esse com a ajuda do Yoga e do Shiryu. Fala aí. Hein? É. Mas esse daí, se você reparar, o poder dele é aquele poder de estrangular o cara com aqueles fiapos de fio. Entendeu? É, mas é foda, né? Não, tipo assim, mas não é tão mortal. Ele vai espremendo o cara até conseguir. Como que não matar. É mortal? Ele matou o Camus, porra. Ah, o Camus tava nível 1 ainda, tá penoso. Sei que o Yoga derrota ele e vai em direção ao templo. Depois disso, todos os cavaleiros se encontram lá no templo, né? Aí o Atlas dá umas coroas. Como é? Coroa de fogo? Como é que é o nome do golpe? Não lembro. Coroa de fogo. Coroa de fogo, né? É. E aí derruba os cavaleiros, aí eles começam a elevar o cosmo e coisa e tal, e aí vem o ápice do desenho, que é quando eles vestem a armadura de ouro, os três, né? Nossa, caraca, antecedendo a saga de Poseidon, o arco de Poseidon, exatamente, antes. E aí eles vestem a armadura de ouro, os três, eles ajudam ali o Seiya a derrotar o Atlas, e aí eles vão em direção a Abel. Nisso o Abel ataca eles três, só que daí eles o Shiryu e o Yoga se colocam na frente pra salvar o Seiya e recebem o golpe e já se destrói a armadura toda, já ficam em frangalhos ali, coisa e tal, e aí só sobra o Seiya. E aí eles começam naquela luta do deus, não pode derrotar um deus. O Seiya começa a dar os golpes, chega assim, sabe, que ele dá aqueles golpes que chega assim um palmo do inimigo e coisa e tal, e o Abel dizendo que ele é tão insignificante, não sei o que, mas ele não entende porque que ele tá com medo. E eu essa parte da luta, ela é bem intensa. Só que daí, né, a Atena finalmente o Seiya, eu acho que consegue, e os cavaleiros conseguem quebrar ali o cosmo do Abel e tirar a Atena do transe. E aí ela volta, bem na hora que ela tá caindo, dá aquela cena que dá na abertura lá dos Guardiões do Universo, do que vem o raiozinho e pega a Atena quando ela tá caindo lá no buraco e começa a levitar de volta, e ela acorda. Na verdade, aquilo lá é um cosmo. Sim. Aquilo lá é um cosmo. Pois é. O cosmo deles ali, né? Que vai lá e acorda ela e traz ela de volta pra vida. E aí o Seiya pega o arco e a flecha, né? E já prepara pra atirar no Abel. E aí ele diz que não vai conseguir, porque ele é um deus, que não sei o que. E o Seiya, todo mundo dá o cosmo pro Seiya. O Seiya vai lá, dá no coração do Abel e mata o Abel. E termina mais uma flechada de ouro aí. Termina o filme. A gente tá falando bem resumido aqui, mas o filme foi fantástico até chegar a esse ponto aí. Sim. E o ápice realmente é quando os cavaleiros vestem a armadura, né? Porque a gente sempre ficava imaginando, pô, quem será que poderia vestir a armadura? O Shiryu vai ser vestido mestre, isso, aquilo e outro. E acabou se concluindo aí nesse filme, a gente viu, né? Que na verdade, se o Seiya fosse vestir a armadura do mestre, ele vestia a armadura de águia da marinha, né? Mas, mas e a gente levando em consideração que esse filme da Lenda dos Defensores de Atena... Ele é o... Dos quatro, ele não, é o maior filme... Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Os ouvintes entenderam. Em duração, é o maior dos quatro. Porque os outros três, eles têm 45 minutos de duração. Esse daqui já tem 1 hora e 10. Sim, mas é que ele tem mais luta, né? Sim. O Jorge. Ele tem mais lutas, né? E um pouquinho mais longos, assim, não é... Tem um pouquinho do sentimento ali, do tipo, do Saga conversando com o Seiya, aquela coisa e tal, o Yoga, mas... Que eu curti pra caramba essa parte. Sim, muito foda essas partes aí, cara, muito bom. Com certeza é o melhor de todos, né? Esse do Abel é o melhor, do mais nostálgico, o melhor de todos. É, eu também concordo, acho que super concordo, é isso aí mesmo. Eu acho que é o melhor também, tá tudo certo. Quem são eles, Saori? Lutou maravilhosamente na 12ª casa, Pegasus. O quê? Se você não tivesse tirado a armadura sagrada durante a batalha na 12ª casa, não teria sido derrotado tão facilmente hoje. Como eu fiz antes! Sim, mas você teria que usar todo o seu cosmo. Como quando me derrotou na batalha pela 12ª casa. Certo, agora vamos ao último filme clássico, né? Que na época era... A Batalha Final. Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha Final. Né? Como é que ele é chamado hoje? Hoje ele é chamado... Os Guerreiros do Armagedon. A Batalha... Final. É. Na época era só Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha Final. Só isso. Me lembro até que o Edu falou bastante da revistinha Herói. Na revistinha Herói era isso que falava também, Edu. Sim. A Batalha Final. Então, vamos passar aí, né? Para o nosso querido mestre ancião Edu, dos Cinco Morros de Erva, para a última participação dele até a Saga de Hades. Certo? Vai lá, mestre. Vá, mestre ancião. Após muitas batalhas e terem derrotado os deuses Ares, Abel e Poseidon, o cosmo dos três deuses foi capaz de libertar das profundezas do inferno o próprio Lúcifer, que agora veio até a Terra e quer destruir toda a humanidade. Agora, cabe a deusa Atena, a defensora da Terra, e seus cavaleiros proteger a humanidade. Estarão os cavaleiros preparados para enfrentar o próprio Capiroto. Elevem o seu cosmo ao máximo, jovens cavaleiros. Chegou a hora da batalha final. Vá, Shiryu! Batalha contra o Capiroto foi bom. É. Vá, Shiryu, e leve a Bíblia. O engraçado desse filme é o Seiya. O Seiya é o próprio mesmo. Yoga, esse é o mesmo Lúcifer da sua Santa Bíblia. Então vamos começar a falar aí do nosso filme, o último filme, né, que é A Batalha Final, né, que agora é o Guerreiro do Armagedon, né, que nada mais, nada menos é que o próprio, que diz o Neils aí, o próprio o Pata Rachada, o Capiroto, o Beelzebu, o Pé Preto, o Beelzebu não, o Beelzebu é um dos Cavaleiros do Lúcifer. Ah, é? Exato. É o Pé Preto, é o Tinhoso, o Dissimulado, o Corintiano. Pé Quadrado. Pata Rachada. Então, gente, eles resolveram fazer um crossover aí, né, de mitologias, né, falando de uma outra mitologia que é a mitologia... digamos, cristã, eu não sei se eu posso chamar assim. Judaico, né? Cristã. Que é. Que é a do Lúcifer, né? Que é aí era o braço direito de Deus, que foi rebaixado aí e preso no inferno, né? Que veio pra Terra pra se vingar da deusa Atena, que inventaram lá que a deusa Atena e outros seres mitológicos, apareceu até algumas imagens ali de um deus hindu, se não me engano, né? E mais a deusa Atena que. Sempre que Lúcifer tentava retornar, eles iam lá e prendiam ele e mandavam ele de volta pro inferno. E o legal... E isso é bem interessante. E o legal é que o nome das armaduras dos Anjos da Morte são chamadas de Glória. Olha. Glória? Glória. Caraca, interessante isso. Interessante. O interessante é que os Cavaleiros de Ouro é derrotado em 12 segundos. Não, esses cavaleiros aí, os Anjos da Morte, eles derrotaram todos os cavaleiros que estavam nas 12 casas. Exato. Todos igual eles. Igual bosta eles. Simplesmente derrotaram, assim. Ah, ok, né? Depois a gente vê mais pra frente que não dá pra entender como que aconteceu isso. Depois vem algumas lutas ali, mas... Né? Vamos deixar passar. Eles queriam dizer, pô, esses caras são foda, igual e tal... Mas enfim, né? Eles. Sei lá. Deixa. Não sei nem o que dizer. E o legal de aí... tudo que nesse caso aqui, desse filme, a gente vê, tipo, uma coisa que normalmente não acontecia na saga clássica e também não acontecia nos outros filmes. Que é pegar desses anjos, pegar dois contra um dos Cavaleiros de Bronze. É, mas eu acho que isso aí é tão irrelevante. Não, mas eu acho... Isso ainda leva mais em consideração aquilo que a gente falou. Como é que os caras derrotaram os Cavaleiros de Ouro assim do nada? E depois, os dois juntos não conseguem derrotar um Cavaleiro de Bronze, sabe? Então, sabe que assim, o meu palpite é que eles... Na verdade, eles conseguiram, né? Eles conseguiram. Então, o meu palpite é que eles usaram todo o poder pra derrotar os Cavaleiros de Ouro e não sobrou porra nenhuma pra derrotar os de Bronze. Bom, então, basicamente, o que aconteceu na história? Lúcifer pegou o espírito dos três deuses que os cavaleiros haviam derrotado, né? Que é a Hélice, o Poseidon e o Abel. Uma coisa muito interessante que eu e o Jorge estávamos conversando aí nos bastidores, o quanto é cronológico alguns filmes junto com a saga. Sim. Por exemplo, esse filme da Batalha Final, ele leva em consideração tanto os filmes quanto a saga canônica, né? E ele se passa logo após a batalha do Poseidon. E ele leva em consideração a batalha da Hélice e do Abel. E leva em consideração também a batalha do Poseidon lá, porque tem o espírito deles ali e coisa e tal. E isso é bem interessante. Sim. A saga não leva em consideração os filmes, mas os filmes levam em consideração, é canônico os filmes e a saga junto. Isso é bem interessante. Né, amarrou todas as pontas. Sim, amarrou bastante pontas. Todas não, né? Na verdade, dá um bug, na verdade. Na verdade, todas não, né? Mas ele leva em consideração e ele traz três dos quatro filmes. É, o único realmente é o da Batalha da Hélice lá. O único que a gente tem um pouco de dificuldade de encaixar ali 100%. Ah, dá pra botar aqui, nesse ponto dá pra botar. Os outros todos dá pra botar, claro, tirando a Batalha dos Deuses lá. Tô falando os outros, a Batalha do Abel, que é depois de Poseidon, e essa daqui que é depois do Abel, que também é depois de Poseidon. Dá pra botar sem problema, não tem nenhum tipo de galho. As armaduras já são as novas, não existe nada ali que tenha acontecido que faltou, enfim. Só a questão da Hélice lá que é meia, né, e o do Asgard por motivos óbvios aí que não dá pra levar em consideração. Mas basicamente foi o Lúcifer trazendo o espírito deles e eles causando caos no mundo. Uma coisa bem interessante que eu achei aqui, gente, dos outros filmes e nas sagas, a gente nunca viu, a gente sempre viu os desastres, que o Poseidon estava inundando o mundo, que a Hera estava causando a destruição, coisa e tal, mas a gente nunca via ninguém sofrendo esse dano. E nesse especialmente, a gente via as pessoas morrendo. Os carros sendo explodidos, as casas, os prédios caindo, as pessoas se derretendo ali por causa das pragas e coisa e tal. Isso foi bem chocante, assim, digamos assim, pro formato do desenho, que não mostrava esse tipo de tragédia. E nesse mostrou bem, né? E antes da gente levar adiante, bem no comecinho ali do filme, quando o Lúcifer está conversando com a Atena, que o Yoga está contando a história do Lúcifer, que o Seiya pergunta se ele é o mesmo Lúcifer da Bíblia dele, tem uma parte que foi cortada do anime em grandes partes do mundo, que é a parte que a Bíblia pega fogo. Inclusive nessa parte o Neilson pula. Foi cortado, eu sincronizei o áudio, nem eu falei, né? Eu sincronizei o áudio pra mim ouvir na versão da Gota Mágica. E aí o filme ficou atrasado porque o outro cortou essa parte, né? Porque a versão antiga tinha cortado essa parte da Bíblia, né? Só aparece a Bíblia inteira e não aparece ela queimando, né? Porque quando fala que ele traiu Deus e coisa e tal, a Bíblia se queima. E essa parte é cortada em grandes partes do mundo, né? Mais algumas outras aí. Que... Na verdade, ele não traiu Deus, ele queria ser mais que Deus. É, eu acho que isso é trair. Tipo o Edu aí, que tá tentando me trair, achando que é melhor host que eu. Eita! Ai, mas enfim. Ô, então... bicho besta. Então, ele tá... Pô, até me perdi agora. Então, basicamente, ele solta o espírito dos deuses, começam a criar atrocidades pelo mundo, né? E nisso, ele diz que a Atena tem que passar pelo sacrifício, né, de castigo, pra que, então, ele desista de soltar os deuses no mundo, e aí não vai haver destruição. E a Atena, propriamente, acha que só sacrificar a vida dela é melhor que sacrificar dos cavaleiros e dos humanos. Então, ela resolve fazer. Nada mais é que seguir um caminho, uma escada, até chegar lá no trono do Beuzebu, né? Tio Zequinha. Que não é o cavaleiro, que é o Lúcifer, né? O diabo. E subir um caminho de castigo. E a última parte disso daí é de espinhos, entendeu? Então ele até cita Jesus Cristo, que foi em direção à crucificação lá, com os espinhos, coisa e tal, enfim. É bem interessante isso. E aí os cavaleiros vão derrotando os cavaleiros genéricos ali, que são chamados os deuses da morte. Anjos da morte. Anjos da morte, exatamente. Anjos da morte. São bobagens, assim, muito, muito idiotas. É bem genérico mesmo, os cavaleiros. Não, e o cara do Mantis? Eu sou o cavaleiro de Mantis. Uma coisa muito interessante em todos os filmes, gente. Todos os filmes, menos o do Asgard lá. Todos os principais cavaleiros, tipo o Atlas, o Jaga, e nesse daí o Beelzebub, né? Que são os cavaleiros principais. Todos eles têm o mesmo dublador, que é o cara que dublou o Aioria de Leão. É o mesmo dublador. Ele faz o personagem principal de todos eles. Na dublagem nova, não. O Jorge não percebeu porque ele ouviu a dublagem nova. Mas da Gota Mágica, ele é igual em todos. Todos é o principal, é ele. Então é bem marcante, dá pra notar. E o que acontece? Seiya e os outros cavaleiros chegam até lá, passando por esses cavaleiros genéricos aí. Chegam até lá onde tá o capiroto lá. E aí a Atena tá... desiste disso e tenta matar o Lúcifer no finalzinho ali, bem na hora que o Seiya chega, veste a armadura de Sagitário, resumindo bem, porque é bem relevante, é clássico mesmo, clássico de sempre, todo mundo começa a dar força pro Seiya e coisa e tal, e aí ele mata o Lúcifer com uma flechada no coração também. É, mesmo assim, ele meio que tenta fazer a Atena de escudo e coisa e tal. E aí todas as armaduras de ouro, mais os cavaleiros de ouro que não tinham morrido, eles se levantam lá, faz uma luz no céu, assim, meio que uma luz divina, sabe, assim, o brilho de ouro, assim, meio que... Eu acho que eles quiseram meio que dar... que Deus estava ajudando ali, uma coisa assim, e aí o Lúcifer se distrai, o Seiya dá a flechada no coração dele e mata ele. E o legal, né? Assim, eles acabaram com as milhagens dos cavaleiros, né? Porque montaram o templo de Lúcifer do lado do santuário de Atena, né? É, o do Abel também era. Até o Seiya comenta que o templo de Abel era uma área proibida. Então. Ele fala isso no meio do anime. Não, né? Sim, mas aí é o que eu digo, acabou com a milhagem dos cavaleiros. Porque pra você ir pra Asgard, que é longe pra caramba, você leva um negócio do caramba. Aliás, o único filme que leva em consideração a milhagem dos cavaleiros é o do Durval, porque os outros são todos ali na região do santuário. Mas quem mais usa a milhagem mesmo é o Shiryu e o Hyoga, né? Hyoga tá sempre indo pro norte, Shiryu tá sempre indo falar com o mestre Nakino, então... Esses dois aproveitam bem a milhagem. E o Seiya e a Saori vão pro Japão também, né? Seguido eles estão no Japão. Ah, sim. Né? Inclusive, depois que a Atena diz pra eles, vão embora lá no filme do Abel, eles vão lá pro Japão na casa do Seiya lá. Todo mundo. Tô falando... Essa companhia aérea que serve aí o santuário tá muito bem obrigada, né? Uma coisa, Edu e Neilson e Jorge, que eu achei interessante nessa do Lúcifer, não é interessante, mas eles deram uma nerfada legal no Ikki nesse episódio aí, nesse filme, porque o Ikki sumiu, cara. Ele apareceu ali, deu aquela lutinha, acabou. Acabou o Ikki. Sumiu. Sim. Precisava mais Ikki. Ele só veio salvar o irmão dele, pô. Só veio pra isso. Nos quatro filmes, só isso que ele fez. E eu acho que ele fez muito mais isso nos filmes do que propriamente no desenho. Se você prestar atenção, dos quatro anjos... No desenho não, na série. Dos quatro anjos, o Ikki chegou e... acabou com o Erigor, que é o cara da glória de Mantis. Não deu nem pro cheiro. Não, mas esse Mantis é muito ridículo, cara. Ele é ridículo. Com aquela vozinha dele, são Mantis. Tudo errado. Quem são eles, Saori? Lutou maravilhosamente na 12ª casa, Pegasus. O quê? Se você não tivesse tirado a armadura sagrada durante a batalha na 12ª casa, não teria sido derrotado tão facilmente hoje. Como eu fiz antes... Sim, mas você teria que usar todo o seu cosmo, como quando me derrotou na batalha pela 12ª casa. Então, pessoal, eu acho que nós terminamos aqui de falar dos nossos filmes clássicos dos Cavaleiros. Já falamos bastante, né? Bem resumido, porque são muitos, né? Não daria pra falar 100% das coisas, mas eu acho que a gente conseguiu falar dos principais pontos aí de cada filme, né? Com certeza. Foi muito divertido relembrar e a nostalgia, né? O Jorge, uma nostalgia de uma semana, mas pra gente nostalgia de 20 anos, hein? Nostalgia sim, porque eu acompanhei o lançamento dos home video, né? Eu só não pude comprar. Porra, mas a gente não comprou também? Então, pois é. Mas a gente viu, né? A gente ou alugou, ou assistiu na TV. Eu assisti na TV, todos eles. Mas enfim. Então, vamos às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, não sei se pela experiência de ter ido no cinema ou não, mas o filme dos Cavaleiros ali da Batalha de Abel é, cara, a melhor coisa dos Cavaleiros pra mim ali. Tudo bacaninha, lutas fodas, enredo legal. Você vê tudo ali naquele prazo ali, não são vários episódios e tal. Mas todos os filmes são legais, vale a pena de assistir. Apesar de serem meio curtinhos ali e tal, mas são muito bons. E, cara, não tem como ser fã de Cavaleiros e não ver os filmes, não. Tô espantado com o Jorge até agora. Vou encerrar a gravação ainda meio assustado. Talvez tenha uns pesadelos com isso. Aí, leve em consideração que agora eu já vi. Pois é. Isso é que alivia um pouco. Mas é isso aí, brigadão Jorge pela sua participação, seja bem-vindo à casa. De novo. E um beijo e um queijo pra todo mundo aí, nos vemos no próximo cast. Certo. Neilson. Bom, cara, os quatro filmes aí são muito bons, mas não chega nem perto da série. Na verdade, foi aquele negócio de vender boneco mesmo, né, cara? Pelo menos eu acho. Tem gente que fica com raiva que fala isso, mas é verdade, cara. Não, foi com esse intuito que o anime foi trazido pro Brasil. Então. Sim. Mas os filmes, só o do Abel realmente, que é realmente um filme bom. Os outros são médio. Eu gosto muito mais dos filmes do Dragon Ball, cara. Os filmes do Dragon Ball são excelentes, cara. Nossa. Mas esse aí era bom mesmo, hein? Quando a gente for falar dos filmes de Dragon Ball, aí tu fala isso aí. Aí a gente manda obrigado, Toriyama, por mais essa citação. É. Mas é isso que eu tenho que falar, cara. Tchau pra vocês aí. Spiders, tuas despedidas e considerações finais. Certo, então, pessoal. Desculpe aí a minha participação um pouco mais curta hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos filmes clássicos, dos Cavaleiros. Essa altura do Championship aí, espero que todo mundo tenha assistido os filmes. Se não assistiu, né, já pega o teu caderno da vergonha aí e anote uma cruz no seu próprio nome. Tipo o Jorge aí, né, o Spider, que nunca assistiu, vê se pode um negócio desse. Pois é. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, e as animações são bem feitas, né? Como a gente discutiu aí e tudo mais, as histórias são legais e tudo mais, algumas um pouco mais curtas, outras mais longas, né? Mas eu sei o que eu tô falando, entendeu? Porque eu conheço, assisti, tô sabendo das coisas. Então é isso aí. Obrigado por todo mundo aí que acompanhou a gente em mais episódio e até a próxima. Certo. Então, eu gostaria de dizer aqui que dos filmes clássicos aí, eu assisti, foi muito legal relembrar a nostalgia desses filmes aí, que na época era um hype tremendo poder ver mais de Cavaleiros, né? Tínhamos tanta coisa que não tem hoje, até fico espantado por Cavaleiros ainda persistir em coisas novas até os dias de hoje, cara, porque na época que passou no Brasil, já era algo ultrapassado no mundo. O filme do Abel foi lançado em 88. Sim. Nós vimos em 96. E olha que quando a gente começou a assistir, já tinha abertura com cenas do filme. Então, pra vocês verem como já era atrasado, né? Mas, enfim, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou passar agora a palavra para o nosso querido Jorge, hein? Jorge, fica aí agora as tuas despedidas, considerações finais e aquele jabazinho maroto, agora no momento certo. Agora né? na hora certa do podcast. Brincadeira, gente. Primeiro de tudo, agradeço aí o convite de vocês, não só do Team Blue, mas todo mundo, por vir gravar aqui no MachineCast. Pô, é divertido pra caramba gravar com vocês. Assim... Eu acabei me redimindo por assistir esses filmes dos Cavaleiros. Até quando eu falei pro Álvaro lá, o meu companheiro de Anime Sphere, que eu ia gravar sobre os quatro filmes, falou: porra, os caras não me chamou. Porque ele tinha assistido sim, eu não. Olha, departamento pessoal do Anime Sphere aí tá ludibriando aí os fãs verdadeiros. Né? Mas enfim. É, dos quatro filmes que, assim, eu assisti os quatro numa tacada só, e quem quiser, se não for que nem o Team Blue, e quiser pegar do Brasil e Alamo, como empresas que fizeram a dublagem, eles estão inteirinhos no YouTube, se o Team Blue quiser pode deixar aí no link do post. E... Vou deixar bota nenhuma, vou deixar só dar uma gota mais. Meu, mas assim, dos quatro filmes eu realmente gostei mais do Abel. O roteiro é mais fechadinho, as armaduras parecem que são melhores, tem um design melhor. Meu, assim, tudo no filme do Abel é muito bom, eu gostei bastante. E pra quem ainda não me conhece aqui no MachineCast, eu sou host e editor lá do Anime Sphere, o podcast que fala de animes, mangás e cultura japonesa em geral, que você encontra no site www.animesphere.com.br, no Twitter, no Facebook, e assim, vocês vão inclusive encontrar, essa semana aí que a gente vai postar ainda, a cobertura que a gente fez lá do Anime Friends, cara, não perca. Olha aí. Mas, ô Jorge, antes da gente encerrar aqui a tua participação, dois pontos. Primeiro, pros teus ouvintes, né, fiquem com o pé atrás, porque um cara que não assistiu os filmes dos Cavaleiros, os clássicos, né? Segundo, Jorge, tu sabe me dizer qual é o tema do episódio 70 do Machine Cast? O mesmo do nosso 70. Qual é o nome, o tema do Machine Cast 70, Jorge? Então, essa daí foi uma puta de uma coincidência, eu não tinha visto que o... Jorge, responde a pergunta. Posso, Jorge, posso qual falar? O tema do episódio 70 do Machine Cast? Eu posso concluir o que eu ia falar? Obrigado. Assim, eu não tinha visto qual era o tema, aí a gente lançou no nosso próprio episódio 70 também um episódio sobre Akira. Só que assim... A diferença de data de lançamento entre o episódio 70 do Machine Cast e o nosso episódio 70 é pra mais de 2 meses. Não tem nenhuma referência de a gente querer copiar nada. Foi uma puta de uma coincidência. Assim, Jorge, se tu tivesse lançado o episódio na mesma semana, eu até acreditaria. Tipo que nem o pessoal lá do Ultra Combo Podcast, eles lançaram um episódio sobre... O Sonic, na mesma semana que a gente lançou um episódio sobre o Sonic. Então, né? Por isso... Mas tu lançou dois meses depois e o mesmo número do episódio, Jorge. Como é que tu me explica essa coincidência, Jorge? Foi o que eu falei, foi coincidência. A gente não tinha planejado antes, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Então, pessoal, fica aí a dica, né? Dica de episódio, episódio 70, né? Lá do Animesphere. Akira! Ouça o Machine Cast e ouça o Anime Sphere e veja qual é o melhor aí, compare. A gente gosta de competição. Vocês gostam, eu gosto de cooperação. Ah, olha aí. Até porque... Não, tu não gosta de cooperação. Se tu gostasse de cooperação, tu tinha chamado alguém do Machine Cast pra gravar aqui, ir lá contigo. Eu teria chamado se não tivesse fila. Então, pessoal, vamos terminando por aqui, né? Fiquem aí agora com o resto da programação e eu gostaria de perguntar pro Spider. Será, vixe, Spider, que vai ter off-topic? Essa eu tenho certeza absoluta que vai ter off-topic. Já tô aqui triste com tudo, né, que aconteceu. Aí você vem com essa pergunta, eu não vou nem responder, porque eu já tô triste já. Tchau, pessoal. Até a próxima Batalha dos Cavaleiros do Zodíaco. Off Topic. Sim. Ah, beleza. Posso passar uma segunda recomendação? Fala. Então, eu também vou recomendar, aproveitando que o Anime Friends foi recentemente, recomendar pra esses otaquinhos leite com pera que não sabem o que é anime bom. Fala baixo. Tomou uma sentada e agora, Jorge? Vai lá. A recomendação é recomendar o cast pros otaquinhos, como é que é? Otaquinhos, repete. Eu vou recomendar os casts aí pra aqueles otaquinhos leite com pera que não sabe que é anime bom e fala que Saint Seiya não é muito bom. Então, assista esses filmes que vocês vão ver o que é anime bom. Ah, mas... Mas então uma terceira recomendação especial aqui, ó. Pra aquela pessoa que quando você tá lá gravando o podcast, ela vira pra você assim, fala baixo! Recomenda pra ela o cast que ela ouve, fica rindo e não te atrapalha a gravar o próximo. Vai até falar, não, vai lá, grava mais, grava mais. É, com certeza você vai sair. Até sabe, né? É. Vai um pouco. Caraca, gente, vamos procurar. Não, vamos se segurar pra não rir durante a fala dele. Durante a fala dele, porque se der algum problema no áudio, o backup tem que estar perfeito, entendeu? Só botar no mudo, beleza, tem que rir, mas tem que botar no mudo. É, não esquece de tirar do mudo se caso botar. Vai lá, Edu. É só o primeiro filme, tá, Edu? Sim, Tim Blue. Porra, eu não posso rir não, velho, porque eu perco o ponto da garganta aqui, peraí. Shiryu. Shiryu. É isso aí? É isso aí, ou vai falar o filme todo? Não, não, é só isso aí. É, então, porque daí pra frente já é a batalha, sim, né? Sim, sim. Poderia ter mandado assim, vá, Shiryu. Então, então, peraí, vou fazer não, um finalzinho. Vá, Shiryu, não, vá, Shiryu, não. Tem que botar assim, vá, Seiya, destrua aquela maçã. Não, vá, Seiya, não, vá, Shiryu, Shiryu, seu maligno. fala, referencia a maçã aí, vai lá. Elevem seus cosmos ao máximo, cavaleiros. Vá, Shiryu, pegue aquela maçã. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.